Iniciando parte 2. Enfim, Nathan, estamos agora, só agora é a parte do pessoal aqui. De novo, complicado o negócio. Complicado. Quem começa? Você quer tirar 2 ou 1? Não, eu quero que você conte as suas agora, porque você já falou que já foi pra Alemanha e eu não sabia disso nesse quase um ano de amizade. Eu jurava que eu já tinha falado, eu falo isso pra todo mundo, cara. Você não falou absolutamente nada. Não? Olha aí, ó, já tem plateia que não sabe também. O que acontece? Não, é assim, porque e aí eu falei, meu... Eu conheço recentemente. Não, e assim, como eu imaginei que a gente ia gravar esse episódio de uma hora ou outra, eu falei, cara, não me conta nada, porque eu quero saber da história na hora. Eu te contei uma coisa ou outra, mas... Mas não foi exatamente crucial. Ainda tá salvo. O que acontece? Como que eu fui parar na Alemanha, pra começar? Aliás, não, antes de mais nada, pra onde você já foi? Pra onde já fui? É. Fora do país? Ou fora do país. Na só Alemanha, assim, não, Espanha e República Tcheca, mas República Tcheca. Teve algum lugar no Brasil que deu merda? Bahia? Você pode contar. Eu adoro. Eu adoro a Bahia, mas assim, tem algumas peculiaridades lá que, mano, às vezes que eu quase morri em acidente de carro, cara... Não que teve um acidente, mas que poderia ter acontecido. Pô, tinha um potencial. O povo de Salvador dirige que nem maluco. Assim, se você é de Salvador e está ouvindo isso, você sabe que é verdade no seu íntimo. Você pega aquela paralela lá, aquela estrada que vai de Camaçari pra Salvador. Maluco, que eu já vi de carro batendo, de cara, nego apontando um revólver na cara do outro, assim, tipo, porra. No meio da estrada, no carro da frente. A gente dá a volta, acelera, é briga de acelera, coronel, acelera. Mano, os caras chegam no talo. Não, pior que deve ser mesmo. Mas enfim, a viagem da Alemanha. Como, o que acontece? Eu, durante um certo período da minha vida lá, mais ou menos quando eu tava no nono ano pra ir pro ensino médio, eu fazia parte de um grupo que se chama Tenzin. Tenzin é um grupo que teve se originou na... Puta, esqueci onde se originou agora. Tenzin? Tipo... Tenzin. É, tipo, tem assim, 10 canta, só que não é disso, é uma abreviação de Teenage Singing. High School Musical! Eu tive oficialmente o período High School Musical na minha vida. Caralho! A Ingrid teve um mind blowing total agora, ela só sacou porque Chad, acho que é agora. Uau! Então é aí a origem do meme. Enfim. Eu fiz parte desse grupo, eu não... surgiu na Noruega. Dentro da ACM. Pra quem não conhece a ACM, Associação Cristã de Moços, é o famoso YMCA. YMCA. Essa música não é uma música LGBT, apesar do grupo ser considerado e tudo mais. Essa música é uma homenagem à instituição que ajudou eles pra caramba durante um período lá que eles estavam sem hospedagem pra ir durante um show deles. Caramba, e aí eles fizeram essa música em homenagem ao YMCA. A ACM, ela tem dois padrões. Ela tem o padrão norte-americano e tem o padrão europeu. O padrão norte-americano é... Assim, você vai em qualquer ACM aqui do Brasil, você vai ver muita gente fazendo esporte, fazendo eventos e grupos de liderança, etc. Enquanto no padrão europeu, eles têm mais uma missão de fazer serviços para a comunidade local. Então é outra história, completamente diferente. O Tenzin é um grupo que tenta juntar jovens que querem se expressar artisticamente e, fulano sabe tocar baixo, ciclano sabe reger coral, fulano quer aprender a cantar, junta uma galera aí, vamos fazer um coro, uma banda e a gente tem o nosso primeiro Tenzin. Tem uma vibe mais cristã, assim, da parada, quando se fala do que Tenzin em Europa, mas o fato é, a CM Brasil queria ter um Tenzin dela, porque ela achava bacana pra caramba tal, e queria trazer o conceito pra cá. Só que eles precisavam ter experimentação mesmo e ver como que era. E eles fizeram uma pequena viagem pra Alemanha em 2009. Em 2009 eles juntaram um grupo e levaram pra lá pra eles verem como funcionava, que tem um festival do Tenzin a cada não sei quantos anos, onde junta Tenzin de não sei quantos países, não sei quantas cidades. E lá eles fazem uma puta confraternização maneira pra caramba, cara. Se você tá curioso, procura ETS Festival. É muito, muito, muito legal mesmo. Se um vídeo ou outro você vai ver o Tensig Brasil lá começando a surgir. Enfim. Tem vídeo seu? Não, não nessa viagem, né? E a gente não postou no YouTube o vídeo da nossa viagem, porque questões de copyright por causa das músicas, tava dando pau. O que acontece? Teve em 2013 um festival chamado YMCA Festival, que ocorre a cada 5 anos em Praga, e é um festival que a ACM faz pra... pra celebrar seus ideais, basicamente. Então, cara, vai gente de ACM de todos os mundos. Todas as dimensões. Parece o Rick da dimensão 637 lá na ACM. Mas enfim, é um festival onde, cara, vai Tensing, vai grupo de liderança, vai missão humanitária, vai tudo. E eles fazem várias reuniões, vários encontros, vários workshops. É muito bacana. E Praga fica lotada nessa época, lotada. Porque Praga já é uma cidade bastante turística, principalmente quando é verão, em alta temporada. Uhum. Por conta do festival, cara, tinha muita gente lá, mas muita gente mesmo. Então, o Tensing Brasil se organizou, né? O Tensing Brasil surgiu em 2009, então, e morreu em 2013, mas eu cheguei lá depois. Caralho! Surgiu em 2009, e aí a gente se organizou em 2012 pra ir lá nesse festival que seria em 2013. Vocês foram, tipo, no último ano? Não, a gente foi no último ano do Tensing pra lá. O festival ainda rola e vai ter no ano que vem, o próximo de novo e tal. Nossa, quem? O que acontece? A gente foi se organizando pra isso, só que a gente ia passar uma semana só, né, em Praga pra esse festival. A gente optou por fazer 2 semanas de viagem e uma semana antes a gente ia ficar na Alemanha. Ia fazer um rolezinho lá e tal, e conhecer umas cidades, conhecer umas ACMs, ver como que é. Conhecer umas alemãs. Conhecer umas alemãs e tal. Enfim, na época eu era muito tímido, não tive a oportunidade, mas a gente, vamos chegar lá. O que acontece? A gente, depois de um ano organizando a viagem, aquele hype, sabe? Eu não tava crendo que eu, Felipe Gomes dos Santos, ia viajar pra Europa, ia conhecer, tipo, um mundo completamente nascido diferente. Nascido em Mauá. Indo pra Praga, cara, maluco. Que história. Logo que eu falei pra uma amiga minha que eu ia pra Praga, assim, no começo do ano, ela falou: nossa, parabéns, boa sorte na cidade do estupro, né? E aí eu fiquei... Quê? Que é? Essa foi a minha reação, cara. Porque Praga teve essa fama durante muito tempo, assim, porque tem muito golpe, as pessoas são sequestradas lá, às vezes, né? Começo do leste europeu, vai... É foda, né? O albergue, Enfim, logo quando a gente... foi pro aeroporto, né? Tipo, eu fui o cara que... Sabe quando você vai viajar? Você foi com a sua escola também viajar e tal, então sabe que a galera leva umas malas que não tem cabimento. É muito grande, cara. Tipo, pra 2 semanas, velho. Quando eu fui, eu passei 3 semanas. Ah, então, mas... Em uma semana tipo, mais. A minha não foi tão grande também. Eu levei uma mala de mão e uma mochila. Isso pra mim já era o suficiente. Eu levei uma mala de rodinha maior e uma mala de mão, vai. Ah, sim, então, é que tipo, eu levei uma mala de mão, uma mochila e tentei deixar espaço. Eu acho que não precisava, porque trazia coisa, não fez frio porra nenhuma quando eu fui. Nossa, mano, eu, tava, cara... Puta que pariu, que quente, velho, eu podia ter jogado com 5 kg de casaco fora. Então, eu pensei, nossa, Europa, né, eu vou levar umas 3 calças. Eu vou ver neve! Uma bermuda aqui e vai estar lindo, vai estar suave. O máximo que eu vou pegar lá vai ser 18 graus, maluco. Você tá doido. Eu achava que eu conhecia verão. O verão lá é de fuder o cu do palhaço, cara. A parada é louca. Você falou que viu um dia 42 graus no termômetro em São Paulo. 42 graus é normal, parceiro. Caralho. 42 graus no sol e 41 na sombra. E você reza ainda que tem 41 na sombra. Você ainda reza que tem sombra, porque o prédio podia ter derretido, tá ligado? Nossa, mano, era muito maluco. Enfim, cara, uma coisa que aconteceu foi muito engraçada, velho. Não, foi engraçado pra gente, né? Porque no avião que a gente pegou, a gente viu o time do Santos embarcando. E aí tinha um amigo meu que ele era super fã do Santos, assim, e tal. Aí tirou foto, assim, todo lado do cara no avião. O cara tava de puta que pariu, mano, maluco. Meu time do coração, tal. Eles estavam indo jogar contra o Barcelona. Pra quem é antenado em futebol, assim, lembra que o Santos, em 2013, perdeu pro Barcelona de 8-0. Eu não lembro disso. foi antes desse jogo. Eles estavam indo para a pior derrota, sei lá, acho que da história do Santos, não sei, porque 8-0 é muita coisa. Deus mil. Eu achava 7-1. Mas, assim, Madrid eu só fiquei poucas horas, quando, ida, eu fiquei no aeroporto só, direto, e na volta que a gente visitou mais a cidade. Tipo, vamos sair, vamos fazer uma perna, né? Uhum. Então o que a gente fez foi pegar um ônibus, ir pro centro, tirar umas fotos, entrar numa loja, comprar uma bugiganga, comer uma parada e voltar pra aeroporto. Aquela correria louca. Olha, pelo menos você teve tempo pra passar na cidade, porque eu não tive. Não, foi, tipo, rapidão. Mano, a gente tava quase com o voo atrasado, quando a gente chegou, porque eu saí daqui de Guarulhos, né? E aí a gente foi fazer escala em Paris pra ir pra Varsóvia, né? Quando a gente foi pra Polônia. E a gente chegou lá, o voo tava pra sair, a gente correu o aeroporto inteiro. E o aeroporto Charles de Gaulle não é pequeno, velho. Tem trem dentro, pra você ter uma noção, pra você se locomover. A gente teve que, tipo, correr até o trenzinho, pegar o trenzinho e ir pro outro lado do aeroporto, chegar e, tipo, o avião tá quase embora, a gente embarcando. A gente foi os últimos a embarcar, foi maluco. Nossa, velho, que correria. Não, no de Madrid foi bem suave, a gente ficou tipo umas boas horas esperando lá na real. Porque acho que a gente chegou, sei lá, 1 da tarde, o voo era 7 da noite, sabe? Coisa assim, então... Que suave. Teve bastante tempo, aí a gente ficou azucrinando no aeroporto, porque o aeroporto é gigante, é ridículo de gigante, e é muito foda. Eles têm uma parte velha e uma parte nova do aeroporto, né? Então pra conectar as duas, tem um metrozinho subterrâneo e tal. E antes da gente entrar no metrozinho, tinha um cara de cadeira de rodas, né? Que ele tava pra entrar. E tem um desnível que é meio desfavorável, assim, pra quem usa cadeira de rodas entrar no trem. Uhum. E aí meu amigo, ele chegou do lado do cara e foi prestar assistência, né? Perguntar se o cara queria ajuda e tal. Ele, tipo, encostou na cadeira do cara, o cara levantou e entrou andando no... Que? No metrô. A gente falou, caralho, é um presenciei um milagre. É um milagre. Eu presenciei um milagre. E aí, isso na ida, porque na volta, cara, quando a gente pegou o mesmo metrozinho, um amigo decidiu começar a pregar dentro do metrozinho e falou, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que na semana passada eu presenciei aqui neste metrô um milagre. E aí ele ficava falando das paradas que ele viu lá e a gente, tipo, porra, tudo de mano, eu achei que ia ser quase igual uma história que teve comigo nessa corrida do aeroporto, quando eu pegar o trenzinho, tinha um cara de cadeira de rodas. E ele ia sair também. Só que aí, tipo, a porta do trenzinho ia fechar. E o cara ficou preso dentro da porta. E tipo, o meu professor do nosso grupo, ele, tipo, tava segurando a porta pra abrir. E tipo, outra pessoa tava empurrando ele pra fora, né? Pra ele sair. Nossa, velho, que. Tipo, pesado. Quase que, mano, o velho da cara de rodas morre. Tipo, assim, uma cena meio premonição, assim. Nossa, é. Não, e o pior é que a moça lá do aeroporto ficou toda puta. Não, porque vocês estão trazendo o teu devô e eu ia estar trazendo ali a comissão de todo mundo. Uhum. Tipo, caralho, o velho ia morrer, porra. Não, mas é engraçado, chegando em Madrid, eu presenciei a cena, tipo, entendi o que é o medo de não passar na imigração. Cara, tá, o medo de... Você chega na imigração e fala, e se o cara pirar, falar, não é hoje, parceiro? É, eu tenho um motivo pior pro cara pirar. Porque a gente foi, eu e mais dois amigos, antes do último, do pegar o voo pra voltar pra Paris, pra voltar pro Brasil, uh-huh. A gente passou numa feirinha lá em Israel. Uh-huh. E aí a gente achou um stand que tinha arminhas de... Boa! Plastiquinho. Boa! E é em Israel. Isso mesmo. Que é, tipo, a galera que inspeciona é a galera do exército mesmo. Boa! E a gente comprou... Leva um golpe de Krav Maga no pescoço. A gente comprou cada uma pistolinha de plástico e enfiou no meio da mala assim que chegou no aeroporto. E a gente, tipo, olha, fazendo um joinha pra você. Eu e meus dois amigos, um atrás do outro na fila pra fazer, tipo, a inspeção de mala, porque lá os caras inspecionam sua mala no aleatório. Nossa. Eu não fui, meus outros dois amigos foram, tipo, passou a mala no raio-x e aí, tipo, ou eles olhavam sua mala pessoalmente ou foda-se. Eu não fui inspecionado, meus dois amigos iam. Um, tipo, dava pra ver, eu vi no raio-x, assim, a arma, tipo, desenhada, bonitinha. Nossa, velho. Caralho, eu olhei pra ele e falei, mano, fudeu, vamos dar um Krav Maga na nuca, eu vou morrer, velho. E, tipo... Só passou porque você é judeu, passou, cara, certeza. Mano, só pode ser, velho. Não é possível, porque passou, a gente viu, não tem como a moça do raio-x não ter visto a porra da minha, pessoa, velho. Nossa, vai atrás dos palestinos, assim. E aí, mano? Nossa, que piada, pesado, velho, pesado. Polêmico, e mano. Nossa, que horrível. Mano, e aí, tipo, eu e esse amigo do raio-x, a gente não passou na revista. E o outro foi. E aí, tipo, caralho, fudeu. A gente olhando lá pro Arthur e falou, mano, Arthur, você tomou no cu, velho. O cara, pegar você. O cara tava com uma 12, né? Não, era só dar uma armada, né? Uhum. Diretão. Aí ele tava pra destrancar a mala. Ele tava tipo pegando a chave pra tirar o cadeadinho. Aí o soldado saiu e falou: não, não, não precisa, pode ir embora. Aí a gente falou: puta que pariu, salvou. Nossa. Salvou. Velho. Mas foi uma ideia muito merda a gente ter comprado arma de plástico em Israel. Mano, que ideia, velho. Em Israel, aquela ideia. Meu nossa. Medo de passar era só do cara pirar mesmo, porque tipo, não sei, espanhol, espero que trabalhe na imigração. O cara podia pirar com coisa real mesmo. Ele é meio, ele sei lá, ele fica meio ligado porque tem muita imigração lá que tipo, tem muita coisa de mulher ir lá pra ganhar, mulher e homem inclusive, ir lá pra ganhar dinheiro se prostituindo e tal. Sim. Então eles têm que ficar ligados nisso. Aí o que acontece, a gente tava na fila, tava vazia a fila, foi só tipo eu chegar e falar com os caras lá. Só que eu vi, pra uma galera do meu grupo, eles perguntaram uma par de coisa assim. Vem pra uma salinha, tá ligado? É, não, não foi ninguém pra salinha, mas tipo, demorava um pouquinho, perguntaram uma par de coisa. É, aí só falava espanhol e tal. É, e aí eu cheguei assim, tá, eu não arranho nem portunhol direito. Vamos tentar, né? Eu cheguei aí, ah, buenos dias, tal, dei um sorrisinho pro cara. Aí, tipo... Caia te pendeu. Dei todos os documentos lá onde eu ia ficar. Tipo, tudo que você tem que dar, né, pra imigração. É, aí eu dei lá, ele, tipo... Olha pra minha cara. Ah, ok. Aí, tipo, deu assim, pá, vai lá. E eu passei, tipo, passei primeiro, assim, sabe? Daquela, a galera ainda tava lá e eu, ué... Você viu todos os seus amigos enquadrados no aeroporto de Madrid. O que aconteceu aqui, cara? Mas foi... Estou levando droga. É, não, mas foi loucura, enfim. É, aí a gente pegou de Madrid o avião pra ir pra, é, pra Alemanha. E aí, cara, foi mó fofinho. O pessoal. Mó fofinho. É, porque o pessoal da Alemanha que eu conheci lá, tipo, a galera era muito gente boa, cara. Eles eram muito receptivos, sério. Foi, acho que, uma das pessoas. Um dos pessoais mais receptivos que eu já encontrei. Tipo, eles estavam esperando a gente no aeroporto, com plaquinha, assim, tem sido Brasil, toda enfeitadinha e tal, e tudo mais. E aí a gente parou lá, só que teve um problema que a gente demorou pra pegar as malas, porque a gente tava tipo, com um monte de camiseta do Tencing Brasil. Pra dar pra eles? É, pra distribuir de presente, pra gente usar durante o festival e pra trocar, então, rola bastante troca. Você tipo, ah, troca sua camiseta comigo e tal, pra ter uma lembrança e tudo mais. É, e aí tipo, os caras pensaram que a gente tava levando pra vender e tal, e aí, né, deu uma polêmicazinha. Mas conseguimos resolver de boa, que a gente encontrou a galera e eu me deparei primeiro pela primeira vez com o sistema de transporte público alemão. Maluco, tem ferrovia pra tudo que é lá. Tipo, não tem uma cidade que não passe ferrovia. E você sai do aeroporto, já pega o metrô tranquilo e tipo, já... Vai pra onde você quiser. Vai pra onde você quiser. É tipo, muito fácil de se locomover por lá. Caralho. É, o que dificulta, sonho. O que dificulta é a língua, mas tipo... Se você falar um pouquinho de inglês, a galera vai fazer um esforço pra te ajudar. É, não conheci ninguém que tipo, ficou de má vontade, assim, só porque a gente não falava a língua. Foi tudo muito tranquilo. Até eles sabem que alemão é foda. É, então, eles têm um ditado que se chama Deutsche Sprache, Schwierige Sprache, se sim, não me engano. Sim, que sim. É, alemão é uma língua difícil pra caralho. Entendemos tudo. É. Deutsche, alemão, Sprache é... do verbo da, falar, sim, sim. Mas Sprache de língua, né? E Schwierige, Schwierige tem uma tradução que é tipo difícil, pesado. Uh-huh. Então, Schwierige Sprache é idioma difícil, né? Idioma sim. Pesado. É, mas enfim, e aí a gente foi pra CM de lá, onde a gente encontrou uma antiga amiga nossa, a Fitz. Ela tinha vindo pro Brasil um ano antes pra encontrar a gente, ver como que era o Tencing Brasil e tudo mais. E aí a gente foi pra CM e, cara, era muito diferente do que eu esperava. Porque quando você entra numa CM do Brasil, você vai ver uma academia, você vai ver vários ginásios, você vai ver gente fazendo esporte pra tudo que é lado, você vai ver muita criança. É um clube de esportes, basicamente. Uhum. É um Sesc, vai, generalizando ao máximo, assim. É, e lá era um café. Era tipo um café hipster pra caralho, tá caralho, ligado? Caralho, que sonho. Tipo, todo mundo que trabalhava naquele café era voluntário do lugar. Então, você dormia e acordava lá no seu trampo e tudo mais. Você podia comer lá e tal. Mas, cara, era um cafezinho muito show de bola. É, onde eles tinham shows de fim de semana e tudo mais. Naquela semana, especificamente, eles estavam fechados, né? Até porque estavam recebendo a gente. E aí foi muito suave. Era muito, muito legal aquele lugar. Ele tinha um visual meio underground pra caralho, tá ligado? Uhum. É, e, cara, foi, era muito foda. Porque, assim, a cidade que a gente ficou é uma cidade pequena da Alemanha chamada Ulm. É, U-L-M. E, ah, é, você falou. Cara, tem até, é, até hoje, pelo menos enquanto a Sagrada Família não tá completada, né, a igreja, tem a maior igreja do mundo lá. É, tipo, é muito... É alta pra dedéu, cara. Em qualquer canto da cidade você vê a igreja. Que fantástico. E como a gente tava do lado, era impossível de você se perder, porque era só você ir do lado da igreja. Joga um ponto de diferença, mano. É, você achava o lugar. E dentro do café, o teto era de vidro, então à noite você via a igreja fantasmagórica, assim, gigante. Caralho, que porque louco. Ela é naquele estilo neogótico pesado, sabe? Sei. Então, mano, era muito louco, velho. A gente decidiu dar um rolê na cidade logo que a gente chegou, só que era tarde da noite, então tava, tipo, vazio pra caralho, não tem vida noturna pela cidade. E aí a gente, brasileiro, fala alto pra boné, né? Gritando, basicamente, na rua e vendo umas cabecinhas, assim, na janela. Tá acontecendo, sabe? Mano. Então, sei lá. É um grupo neofascista, assim. Alguma coisa assim. É, e tipo... E, cara, foi muito foda, porque lá eu... Descobri que a cultura alemã é outra história, não era nada do que eu esperava que fosse, sabe? Porque os estereótipos que a gente tem de alemão é, ah, salsicha, cerveja e idioma difícil. É. É, basicamente isso. E... Cerveja é mais barato que água, mas isso é verdade. É, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é completamente verdade, cara. Tipo, eu gastei uma grana lá porque eu era menor de idade. É, então, tipo, não bebia. Lá é 18 né? também? Lá pra cerveja é 16, mas pra bebidas mais fortes é 18. Você pode beber cerveja de vinho. De quantos 16. Anos? Eu tinha 15, faltava um. Ah, droga. Umzinho. Que cara. Merda. Mas, é, de qualquer jeito, se eu não me engano, quando você viaja pra outro país, algumas leis se aplicam a você de acordo com o seu país. Então, você é menor de, eu era menor de idade do ponto de vista BR. Então, se, sei lá, me é, tanto lá quanto aqui, se... É, me mandou pro consulado BR, tipo, se fudeu, parceiro. Não era pra você ter feito isso, entendeu? Então, não ia fazer muita diferença, cara. Mas, cara, foi, era uma cidade sensacional. Sabe quando você chega num lugar, é um lugar tranquilo, pacato, tipo, só que você se apaixona, assim? Sim. Fala, caralho, é porque ele é tranquilo e pacato, só que não é como, sei lá, as cidades de interior aqui do Brasil que tem pouco serviço, pouca coisa. Lá tem de tudo, cara. E era muito tranquilinho chegar em todos os lugares, o parque lá, o Ibirapuera deles, que passa do lado do Rio Danúbio e tal. É, tipo, é muito foda, muito maneiro, a gente fez um churrasco lá, tipo, churrasco alemão é muito, muito diferente. Tipo, várias linguiças e pão, aí estereótipo. Tipo, eles têm... Churrasquinho grego alemão. Eles têm pão pra caralho. Se tem uma parada que alemão tem, é pão, velho. Eles têm vários tipos de pão, de várias cores diferentes, de vários sabores diferentes, com 1000 grãos, 1002 grãos. É muito pão. E por conta disso eu acabei não vendo muita diversidade de culinária lá, tanto é que eu tinha comentado no último programa, né? Uhum. O que eu mais comi, o que eu comi lá foi, tipo, que a galera cozinhava lá no lugar que a gente ficava. A gente comeu pizza um dia, que foi, tipo, uma pizza inteira pra cada um. Foi muito engraçado que um parceiro nosso, ele, tipo, foi colocar azeite na pizza, só que, tipo, era um azeite picante pra caralho. Puta merda. E aí... Ele não era um potinho que saía um pouco, saiu pra caralho, ele molhou toda a pizza. Na hora, o alemão que tava com a gente, ele começou a rir. Eu olhei pra ele, eu entendi na hora, porque tipo, eu como fã de azeite, já experimentei azeite picante. E eu sei que tem alguns que são filhas da puta, sabe? Sei. E aí eu olhei, vai dar ruim. Isso vai dar ruim. E aí, cara, quando ele comeu o primeiro pedaço, o maluco ficou, tipo, muito vermelho. Tipo o que a Ingrid tava no começo do programa, assim. Ficou muito vermelho. E a gente começou a achar. Mas foi uma cena que foi muito engraçada. A gente ri disso até hoje. Mas sabe aquelas cenas que só foram engraçadas na hora? Sei. Tipo, você tinha que estar lá pra ver. Tinha que estar lá. Tinha que estar lá, cara. E, cara, Ulm é a cidade que nasceu Einstein. Que aí de curiosidade. Aê. Então tem um monumento lá onde era a casa do gênio. Porra, que legal. Mais. Tem uma ponte lá em cima do Rio Danúbio que o Jordan, o professor que tava com a gente, perguntou: pode pular daquela ponte? Tipo, pular no rio e tal, mergulhar porque tava quente pra caralho, né? E aí eles falaram: ah, poder pode, só tem uma placa lá avisando quantas pessoas já morreram fazendo isso e tal. O governo da cidade. Fica bem tal o número da placa? É, a prefeitura não se responsabiliza, então vai lá, cara. E, mano, foi muito bacana, porque eles realmente fizeram de tudo para que a gente pudesse conhecer a cultura deles, sabe? Fizeram no primeiro dia, se eu não me engano, uma gincana. No primeiro ou no último? Uma gincana que era... Os pontos que a gente aqui ia eram pontos famosos da cidade, para completar os lugares e tudo mais. Então a gente acabou subindo na Umemisu, né, na igreja gigante lá, e subindo a pé, velho. Tipo, nossa, e tinha que contar os degraus, era o desafio do lugar. Contar degraus, velho. 765 degraus. Tipo, do começo ao fim, assim. E é enorme. Quando você chega lá em cima, você fala, caralho, eu tô muito alto, velho. Se eu for um pouquinho pra frente, já era. Não tem beijo mais volta. Chão. Tipo, sorte que tem grade e tudo mais. Mas, cara, qualquer coisa que cai dali já perdeu. Dá um cagaço muito. Perdeu total. Mas lembra muito, sabe quando você tá jogando Assassin's Creed? E aí você sobe numa sobe igreja tudo, assim, sincroniza, tal, sincroniza, pula. Cara, pula, dá um salto de pé lá, tal, cai. É, pula no Rio Danube. É igual, cara. É muito parecido, muito similar. E a igreja tem uma história maneira. Tipo, o que acontece? Eu, um amigo meu, no último dia nessa cidade, a gente queria, né, saber mais da igreja, tipo, qual que era a história dela. Porque, puto, uma igreja antiga pra caralho, assim, dessa altura, tem que ter uma história maneira, né? E aí tinha uma guia lá que explicava, fazia o passeio turístico lá e tudo mais. E a gente foi falar com ela. Só que a gente descobriu que ela não falava inglês e ela falava, sei lá, francês, alemão, italiano, tcheco, falava umas 6, 7 línguas, mas inglês ela não falava. E aí o mais próximo de português que a gente encontrou foi o italiano. E aí a gente falou, cara, anos de poderoso chefão vão ter que servir pra alguma coisa. Leave the gun, take the cannoli. E aí a gente falou, não, vai do italiano que a gente vai puxando aqui, vai tentando entender e tal. Só que, e aí ela foi explicando toda a história e tudo mais, italiano. Só que a gente, babaca que é, só porque ela tava falando italiano, a gente entendeu que a gente devia se comunicar. Ah, e italiano também. Não, você não fez isso. Aí a gente, tipo, ao invés de só falar sim, não sei o que, a gente falava sim, e fazia gesto com a mão. Sim, ela fazia um comentário sobre a arquitetura de uma parte da igreja, muito bela. Ai, cara, e eu só fui perceber isso esse ano, quanto a gente tava sendo idiota lá, que sabe? Imbecis! Tipo, e ela devia imagina estar, imagina os franceses, né? Nossa, os franceses iam dar um tapa na nossa cara, né? Com certeza. Quanto estúpido você seria se fosse falar com francês, cara. Nossa, é, eu não ia entender nada, não ia aguentar 2 minutos e ia falar, não, velho, não dá. Não, você é agora. É, não. Mas eu acho que um dos pontos altos dessa viagem foi nesse dia, a gente sentou no banco da igreja, olhou pra si e falou, cara, era um órgão gigante que tinha dentro da igreja. Era enorme. Eu nunca vi. Não era muito. Tocar, mano, era muito gigante. Ele falou, cara, só faltava esse órgão tocar pra, tipo, completar o dia, né? Começou a tocar na hora, velho. Foi na hora, foi cronometrado. Nunca vi um timing tão perfeito. Caralho. Aí a gente, mano, chorou lá dentro. Puta que pariu, que órgão foda. Mano, foi muito foda esse dia, foi maneiro. Nesse dia, eu aprendi que, assim, não é porque você tá viajando fora do Brasil, você vai pagar caro em alguma coisa, essa coisa não veio do Brasil, entendeu? Eu entrei numa loja, eu falei, ah, cara, acho que eu vou comprar alguma coisa aqui e tal. Eu vi uma calça que eu achei maneira e tal. É. Paguei, tipo, 40 euros. Puta merda, 120 pau, tipo. É, 120 pila. Aí eu, tipo, quando eu tava, tipo, indo etiqueta, made in Itapevi. Nossa, você, tipo, comprou uma calça da C&A super faturada. Não, era uma Levi's lá, mas, tipo, foda-se, tá ligado? Made in Itapevi, eu, tipo, caralho, velho. Porra, mano, até o Brasil não sai de mim, mano. Globalização é foda, cara. Mas, enfim, foi muito foda. A Alemanha é sensacional. Houve também, além de Ulm, claro, fui pra Munique. É, lá a gente foi na Hofbräu, a cervejaria famosa. Onde passaram, cara. Onde só passaram vontade, né? Cara, oi? Onde só passaram vontade. Não, é barato. Tipo, você vai mas lá vocês e não entra beber. Pra. Ah, não, eu não podia beber. Ah. Não tinha só menor de idade no grupo, parça. KKK. Eu era um dos únicos menores de idade no grupo. Então, tipo, a galera entrou, bebeu e tal. E você. Tinha uma foto que eu não sei onde foi parar. Que é assim. Tinha meu amigo com o canecão de cerveja, assim, gigante e tal, tipo, tamanho da cara dele. E eu, mas tipo, com uma taça de suco de laranja, assim, do lado, sabe? E, tipo, mano, cerveja, 3 euros no máximo, certo? 3 euros, você paga um canecão, 1 litro de cerveja. E beleza. É, suco de laranja, 400 400ml na taça. 8 euros, cara. Cara, eu me senti muito estuprado aquele dia, assim, monetária. A minha carteira, ela falou... Doeu, mano. O mais engraçado foi que o menorzinho do nosso grupo, um moleque que tinha 12 anos, ele só tava a fim de tomar uma água, tá ligado? E aí a moça trouxe água gelada pra ele na caneca da cerveja. Ah, é, e aí ela ficou uma bonitinha, assim, tipo, todo mundo virando, assim. Caralho. E ele tomando água, assim, e tal. Ingrid, você vai vazar? Ok. Ela achou que ia ser super discreta. Ela, tipo, não, ela, você não ter falado nada. Você ninja. Você quebra a linha do raciocínio. A gente corta qualquer coisa. É, cara. Difícil, sabe? Às vezes é ruim. Não, teve uma pausazinha, cara. Eu acho que vai dar. Te odeio, filho. Vai dar. Tchau. Agora eu vou dar tchau, né? Tchau. Tchau, tchau. Agora que já acabou. Não, a gente corta depois essa parte. Tchau. Tchau, tchau. Cara, tá muito quente. Está muito quente. Eu não tô conseguindo pensar direito, por isso que, tipo, tá lento aqui o... Tá lento o processo. Tipo, melhor você fazer perguntas, vai. A partir de agora, faça perguntas. Mano, tá, calma. Vocês estavam em Munique e depois vocês foram pra onde mais? Ah, aconteceu alguma Munique, coisa zoada Stuttgart. Em Munique? Teve a história da pizza, foi em Munique. Droga. Aconteceu coisa zoada em Stuttgart, na verdade. Eu quero saber da pizza. Da pizza? Ah, do azeite? É, do azeite. Ah, tá. Foi a história do give azeite. Give me more. Stuttgart. Cara, não, Munique. Nossa, uma coisa que eu fiquei muito puto, cara. Fala. Mano, a gente foi pra Munique. Entendeu? Não, não é uma cidade que, pô, você vai todo dia assim, né? É, tem várias coisas pra você ver lá. Tinha um museu de ciência que eu tava, tipo, piradaço pra ir, velho. Imagina só as mentes grandes lá, as histórias de todo mundo. Uhum. E o pessoal falando, nossa, Felipe, você ia curtir pra caralho essa porra desse museu e tal. E eu falando, não, mano, vamos, vai ser foda, vai ser pica, vai ser, mano, ia ser muito foda. Oi, Corona. É, e aí, tipo, no dia de ir pra Munique, adivinha o que os brasileiros quiseram fazer? Beber cerveja. Não, não. Beber cerveja pode... Tudo bem, é parte do processo. Dia. Tipo. É... Não sei o que eles vão fazer. Em Munique, tem um time de futebol famoso, o Bayern de Munique. Você não vê jogo? Não, ainda bem. Nossa, eu ia matar o Miss. Não, faltava. Até que não. Se fosse pra ver jogo, aí tudo bem. Eu ia aceitar essa. Ah, pô, ver jogo, sabe? Tipo... Foda-se. Pelo menos é uma experiência diferente. Mas não, eles só quiseram ir visitar o estádio. Só que pra visitar o estádio, não é tipo, ah, eu vou da minha casa, que é no centro de São Paulo, até o Pacaembu, que eu pego um ônibus, 20 minutos eu tô lá. É tipo, eu vou da minha casa até Ribeirão Pires, sabe? Ou até Santos. É longe pra caralho, cara. Tem que pegar. Merda. Tipo, e a gente tinha horário contadinho. A gente saía de urno, tipo, 7 da manhã pra chegar em Munique, eram 3 horas de trem. É. De trem bala. Não, não, trem bala não, de trem convencional. Mas já é mais rápido, bem mais rápido do que CPTM. Tipo, muito mais rápido do que CPTM. É. E aí, tipo, tinha que pegar transporte pra caralho. Demorava acho que uma hora pra chegar no estádio, alguma coisa assim. Uma hora e vinte. E aí cheguei lá e o estádio tava fechado. Mentira. Só tava aberta a loja de conveniência. Não! Galera foi lá pra tirar foto do lado de passar na loja de conveniência, comprar coisa cara pra caralho, ah, porque é isso que é coisa uma da loja merda. De conveniência. E eu fiquei tipo, maluco! Tipo, o que tinha de igreja, de história, de coisa pra ver e... Ah não, vamos ver o estádio de futebol, porque futebol é legal. Não, mano. Pode até ser. Mas tem aqui também. Mas, cara, é, sabe, tem tanta... É uma cidade muito rica, sabe? É uma cultura muito rica que, pô, você vai abrir mão disso pra ver futebol, me desculpa. Puta que pariu. Não dá. É tipo, sei lá, velho, você vai em Jerusalém e você quer ver só o Krav Maga, sabe? Não faz sentido. É, aí beleza, a gente foi lá e tal. Só que a gente deu uma brasileirada e, tipo, quando o segurança meio que virou assim a esquininha que o estádio circular, né? Virou assim e tal, a gente abriu a porta e entrou no estádio e tal. E aí a gente, nossa, é legal pra caralho e tal, não sei o que, não pode passar mais de 2 minutos aqui dentro, vamos embora. A gente ficou, se não me engano, umas 3 horas lá, velho. Umas 3 fucking horas. Inferno! Aí, tipo, pra voltar... Mas no estádio, nas redondezas? No estádio, na redondeza, tipo, só ir de volta foi muito, mano, foi muito que tempo. Que merda, ai, muito vai tempo tomar perdido, cara, muito tempo perdido. E aí, tipo, a gente voltou no centro e tal, a gente tava vendo lá uma igreja do lado de fora e tal. E aí, uma hora, essa igreja tem um relógio que é na praça principal de Munique, né? Tem um relógio que faz um espetáculo de bonecos a cada meia hora ou a cada uma hora e tal. E tava a ver. Então a gente, vamos ficar pra ver, vai ser legalzinho. Só que tinha turista pra caralho esperando isso. Então imagina, tipo, umas quatro olhando pra cima, esperando a mesma coisa, sabe? E a gente falou, mano, vamos dar uma zoada aqui, na moral. Ele vai pular! Não, aí não chegou a isso. Mas a gente olhava todo mundo pra um lado, a gente virava pro outro canto e começava a apontar. Fazer um comentário, tipo, aleatório, não sei o que. A galera, tipo, virava e olhava. Aí, tipo, a gente virava de novo, olhava pro outro lado, nossa, não sei o que. A gente foi zoando a galera assim, até que, tipo, alguém xingou a gente assim e tal. E. Brasileiro, cara puto e tal. Novidade. Novidade e tal. Mas, cara, em Munique, assim, tipo. Eu posso dizer, fui uma vez e tal, mas não vi tudo que eu queria ter visto, sabe? Tipo, essa parada de ir no estádio. Tem que voltar pra visitar de novo. É, tem que voltar pra nossa, com certeza, cara. Eu tenho planos um dia. Assim, gostaria também. De voltar. Fora isso, a gente foi em Stuttgart também, que é a cidade onde fica. É uma cidade de um polo industrial lá, né? Que é onde fica o museu da Mercedes-Benz. Ah, claro. E, cara, aí eu fui no museu, claro. A gente foi lá, viu como que era a história do primeiro carro, tá? Muita gente acha que foi o Ford, não foi. Foi o senhor Mercedes. Enfim. E, cara, teve uma cena muito icônica lá, que era assim, tinha um protótipo de... sabe amortecedor de carro, qual é o nome disso? Suspensão. Não, é quando bate o carro e... Airbag. Airbag, isso. Tinha um protótipo de airbag lá, tipo, devia ser lá, seu primeiro protótipo pra galera ver e pôr a mão, experimentar e tal. Vinho. Então, tipo, quando eu desci, nosso grupo tinha meio que se separado pra todo mundo se encontrar no final, né? Quando eu desci, assim, eu vi, tipo, uns turistas, assim, apertando, fofinho, legal, bacana. Quando chegou os brasileiros, eu vi a galera, tipo, parar na frente do airbag, respirava fundo, inclinava pra trás e metia cara, tipo, no airbag. Funciona! Funciona, legal! Aí, tipo, mano, o que vocês estão fazendo, velho? Mas, engenharia alemã! Eu fui lá e fiz também, funciona, é muito legal, muito bacana. Puta que pariu! Nesse dia eu senti medo no museu, porque, tipo, eu sou uma pessoa alta, certo? Mas eu tô tão alto quanto o João, mas sou uma pessoa alta. Mais alto que eu, até. Então eu não costumo olhar muito pra baixo pra ver o que está se movimentando abaixo de mim. Snob. Não. Então, só que aí esse é o problema com crianças perto de mim. Eu chuto crianças muito facilmente, sem querer. E aí ocorreu de estar correndo uma criancinha alemã lá e tal, e bateu na minha perna e caiu no chão, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu vi as lágrimas nos olhos daquela criancinha. Eu fiquei, mano. Fudeu, qualquer minuto vai aparecer um cara de 4 metros aqui por 2,20 metros. Parece ser tipo. E me encher de porrada, velho. Puta merda. E aí, tipo, eu cheguei assim, você tá bem e tal, não sei o que, fiz carinho na cabeça assim e tal. Aí, tipo, deixei a criança lá e vazei, correndo o mais rápido que eu pude, tá ligado? Uhum. E, cara, nesse dia, Stuttgart também vi que tem um sistema de transporte muito foda também. Eles têm, sabe que em São Paulo, aqueles negócios pra prever horário de ônibus, que o ônibus vai chegar? Sei. Tipo, foda-se, né? É só pra ter uma noção aquilo lá se você vai chegar a casa. É abstrato. É abstrato demais. Aí lá, tipo, não, realmente, se o trem vai chegar 10h28, ele chega 10h28, tipo... Cravadinho, 10h28 ele abriu a porta, assim, pra você entrar. Em Stuttgart, o trem ia chegar, sei lá, 10h30 da manhã. Não, o trem não, o ônibus. Aí ele chegou tipo 10h29, tá ligado, gente? Tá adiantado. Se o cara tivesse atrasado um minuto, mano. A gente ficou do lado de fora esperando. Não, vai ter que sair às 10h30, parça. Como é que é, não? A gente só entra 10h30 porque você falou, tem que chegar 10h30 e tal. Aí o pessoal da Alemanha, tipo, vindo assim da gente e tal. Pessoal estranho do caralho. Enfim. Mas aí era isso, a gente cumpriu todos os estereótipos brasileiros nessa viagem. Tipo, puxar um pandeiro e tocar samba no meio do metrô. Nossa, como você... Puta que pariu, isso é tipo, pior do que galera aqui na Copa, velho. Cara, não, eu não você fui... Você é a Copa! Eu não fui a favor disso, mas a gente fez. Mas você não proibiu. Então, tipo, no fundo do ônibus a gente tava lá, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E aí, tipo, o pessoal, mano, o que vocês estão fazendo e tal? Vergonha ali. O motorista pediu pra gente parar e tal. É lógico. Não, concordo, ele tava certo, mas, tipo, no meio dessa, às vezes tinha gente que engajava junto, uma galera estranha, assim, e tipo, ah, me ensina a sambar, não sei o que e tal. Tipo, sei lá, tinha 3 pessoas no grupo que sabia sambar. Né? Foi muito foda, cara. Foi uma mas não pra legal. Quem tava longe, né? E viu os filha da puta tirar o pandeiro no meio do metrô, né? É, cara. Nossa, eu ia te socar tanto, velho. Não, mas foi engraçado, velho. Foi maneirinho. Foi interessante. Essa é a sua cidade que você passou na Alemanha, então? É, do que eu lembro agora, nitidamente, é, cara. Eu lembro que, como eu era menor de idade, eu não fui pros rolês dos maiores de idade, sabe? Que lá deve ter rolado muita coisa. Mano, o negócio aqui é que esses lugares quando você é mais velho depois. É outro relé. Teve um dia que o pessoal, tipo, foi numa balada lá, tipo, na cidade próxima, e aí eu e o resto dos menores de idade ficamos lá no lugar e tal. E aí eu fiquei, tipo, no Skype com uma amiga minha e tal. Mas nada demais. Eu lembro que eu tinha que terminar trabalho de escola lá, cara. Peguei um notebook de um amigo meu e tava terminando. Porque, tipo, viajei no final de julho e as aulas começaram 3 dias depois, né? Eu tava viajando. Então eu perdi um tempinho aí de aula. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos intercalar histórias. Tipo, eu contei uma parte da minha, você conta uma parte da sua agora. Beleza. Tá, não, beleza. É que assim, as minhas histórias, elas acontecem mais na segunda vez que eu viajei, né? É. Porque na primeira vez, eu viajei 2 vezes pra Israel, uma em 2010 e outra em 2012. Em 2010, ambas foram um programa de intercâmbio pelo colégio, mas a primeira, tipo, não aconteceu quase nada. Primeiro que eu tinha, sei lá, 13 pra 14 anos, assim. Eu era muito jovem, então, tipo, não aconteceu nada. Eu conheci Israel de cabo a rabo, porque Israel é, tipo, menor que São Paulo, mano. Você cruza do norte a sul em 6 horas, você visita tudo. 2 semanas lá, dá pra você passar em bastante coisa. Aí não chegou a acontecer nada de esquisito nessa viagem. Foi, tipo, super tranquilo. Porque o que começou a dar merda foi na segunda viagem, né? Que aí na segunda viagem a gente fez um intercâmbio. A gente foi 1 semana na Polônia antes de 2 semanas pra Israel. Polônia foi legal, tal. Foi um rolê muito deprê. Foi uma semana deprezona, assim. Tipo, a gente fez aquela escala doida em Paris, fomos pra Varsóvia e tal, chegamos em Varsóvia. A gente saiu do avião, mano, já sentiu aquele bafo no aeroporto em Varsóvia. Velho, tava muito quente. A gente pegou só... Aposto que o aeroporto era tipo um lugar isolado da cidade, assim, onde era mais quente ainda. É, pior que era. E o aeroporto nem era tão grande assim, viu? E aí, mano, a gente chegou lá, já sentiu aquele bafo horroroso de Varsóvia e a gente só pegou calor aquelas semanas. Eu levei calça, eu fiz esse fio na mala, mas... De calor, tô ficando com mais calor ainda. Mano, eu tô ficando muito quente hoje, mas a velha que lá tava horrível. É. E assim, pra piorar, parece que eles desconhecem o conceito de ventilador ou ar-condicionado. Nossa. Eu passei, tipo, cada dia foi um hotel diferente na Polônia. Eu só tive ar-condicionado, tipo, no último hotel. É. Um dia antes de ir embora, então já juntou merda nenhuma, só sofri. É. O bom é que tinha banho de banheira. Ah, é. Então era tipo, né, relaxante. Você fica flutuando no próprio suor, legal. É tão nojento quanto, mas tipo, era relaxante. Aham. Uh-huh. Era o que prestava, porque a gente saía do quarto, tipo, 6 da manhã, tomar café no hotel, fazer os milhões de passeios por campo de concentração, por cemitério, por, tipo, memorial, sabe? Tudo relativo à, tipo, Segunda Guerra e o Holocausto. Foi uma viagem, assim, muito linda, né? Aham. Uh-huh. Muito bonita. E não aconteceu muito de zoado nessas viagens, só a brasileirice mesmo, que foi assistir a final da Libertadores. Ah. 3 da manhã, a gente já era os únicos no hotel. Eu não tava vendo. Isso foi em 2012? É. Ah. Era, tipo, a gente já era os únicos no hotel, praticamente, na cidade de Bialystok, eu acho. Era um hotel que, mano, parecia que saiu do iluminado, velho. Nossa. Porque era, tipo, todo de madeira e o chão era um tapetão vermelho, assim. E era muito assustador. Caralho. Era muito sinistro, e a cidade, tipo, vazia, porque a Polônia não tem nada. A Polônia é tipo um asilo. É o que eu já contei pra muita gente, é um asilo com selo tem barato. Tem Schnitzel e The Witcher. E The Witcher, eles gostam muito do The Witcher, eles gostam muito de Schnitzel. E o Subway lá é muito barato, velho. Como assim? Porque é muito barato o Subway, tipo, é 5 e tanto da moeda de lá, e a moeda da Polônia, tipo, não vale porra nenhuma. Muito desvalorizada. É, então é muito barato. É só isso que eu lembro de, tipo, fora do que eu tava vendo na Polônia, assim. E aí era 3 da manhã, a gente conseguiu ligar uma TV que pegasse no jogo daqui do, não sei, Corinthians. Era Corinthians mesmo, porque brasileiro é foda, né? Sim. E aí, às 3 da manhã, no meu quarto, assim, eu escuto, tipo, de uma janela, alguns quartos adiante, vai, Corinthians! Gritando pra Nossa. Cidade inteira, assim, ouvir, porque a cidade não é em si não é grande, né? Bialystok é, tipo, mais prédio baixinho e tal. essa cidade de leste europeu, tudo baixo, tudo pra debaixo. Eles acharam que ia ter bombardeio, tá ligado? Nossa, velho, geral que deve ter escutado, deve ter assustado, porque, tipo, ninguém nunca fez isso na vida dessa cidade, tá ligado? Muito quieto. A última coisa que aconteceu nessa cidade foi os nazistas invadirem, tá ligado? Caralho. Mano, vida não acontece pagada, nada. Os nazistas estão chegando de novo! Ah, 60 anos depois, vai, Timão! Vai, Timão. Puta merda, não acontece nada na Polônia. É a nova foi... Blitzkrieg, né? Nova Blitzkrieg, invasão do Corinthians na Polônia. Mas foi uma viagem muito, muito interessante, foi pesado e tal. A gente visitou vários campos de concentração. Maidanek, Auschwitz. Mano, como que é essa sensação de visitar campos de concentração? Velho, é foda, porque eu sendo judeu, né, o bagulho é um pouco mais pessoal, né? Então, tipo, e várias gente da minha série, assim, tinha parente que morreu na guerra. Então a galera tava meio mal mesmo. É tipo... E eles sabiam em quais campos eles tinham morrido, a gente visitou alguns deles. E o pessoal encontrava, nome de familiar lá? Encontrava. Nossa. Encontrava. No campo de Majdanek, você tem uma noção, no meio dele eles construíram um monumentinho. Tinha nada, né? Que tipo, eles simbolizaram, eles pegaram tipo cinza de alguma coisa, não era de gente, pelo amor de Cristo. E aí eles simbolizaram tipo com todas as pessoas que foram cremadas, né, na Polônia. E era tipo uma montanha enorme assim de cinzas, no meio do campo de concentração, pra simbolizar todo mundo que foi cremado naquela porra. Pesadíssimo, velho. Você entra tipo nas casinhas escrito tipo banho de desinfecto, pra... banho, né, pros recém-chegados. Mas não era banho, era o chuveiro a gás. Foda, eu entrei nessas câmeras. Caralho, pesado, cara. Mano. Auschwitz foi tipo o pior, porque Auschwitz é o mais conhecido, né, um dos mais conhecidos. Sim. A gente visitou Treblinka também, Treblinka foi muito pesado. Treblinka, se eu não me engano, quando a gente chegou, a gente entrou num vagão de trem, que era um dos usados na época. E era tipo, tava muito quente naquele dia. E eles juntaram 42 negros e cabia mais dentro do vagão, que eles apertavam aquele vagão, com certeza. Uhum. Muito quente, horrível a sensação. Imagina você passar tipo horas, dias dentro do vagão daquele, a caminho do campo de concentração. E aí Auschwitz foi tipo o pior de todos, porque a gente, os prédios eram tipo, bem reservados, eles fizeram um museu tipo, com... É, tinha pertences das pessoas que eram prisioneiros. Tem um que é só de óculos, né? Tem de óculos, tem de prótese de perna, tem de cabelo das pessoas. Nossa, tem uma, que uma bizarro. Parede, tipo, é do chão ao teto, de ponta a ponta da parede, um vidro cheio, tipo, com cabelo de todas as pessoas, todas não, mas tipo, muito cabelo, tá ligado? Brinquedo de criança, nossa, pertence, tipo, valioso, tipo, sei lá, relógio, coisa de ouro, essas coisas, sabe? Uhum. Tudo. E assim, muito, muito triste, muito pesado. Mas foi. Acabou essa viagem. A gente aproveitou o ar-condicionado que a gente conseguiu no último hotel da viagem. E só comendo schnitzel, só comendo cogumelo arenoso, horrível. Ah, é, você falou. Eu do contei, cogumelo, mano. Foi só isso a viagem. É. E aí depois a gente pegou. Mano, voltamos pra Varsóvia, né? Que a gente saiu de Varsóvia. Sim. E aí, tipo, pra várias cidadezinhas, e aí a gente voltou pra Varsóvia. E aí de lá vocês foram. E de lá a gente foi pra Tel Aviv. Cara, rapidão, você tava falando de Auschwitz, eu lembro que tem mais histórias da Alemanha, né, também, que eu não contei. Muito engraçado que é na parte que eu falei de Auschwitz, né? Que então, merda. O pessoal vai achar, nossa, Felipe tem um humor muito evil, né, cara? Muito horroroso. Não, mas enfim, não, são histórias tranquilas, tá, gente? Ok? Tipo, no último dia a gente fez acho que até comentei com você. A gente fez um jantar pra galera que recebeu a gente, sabe? Falou, pô, vamos fazer um jantar pra eles e tal, vai ser maneiro. E a gente fez tipo, mano, o que a gente vai fazer de mais BR que tem pra fazer com os ingredientes que a gente consegue comprar aqui? Arroz, feijão. PF de 12, sabe PF de 12 conto? Yes! Arroz, feijão, bifão, batata frita, salada. Amo sou. Mano, foi isso que a gente fez e tal. E tipo, eles ficaram estarrecidos, que a gente tava comeu arroz com feijão. Tipo, porque era. Tipo... Como assim? Arroz e feijão e. Feijão e arroz e. Como que, por que que se juntam os dois, gente? Por que não? Por que não? É a pergunta. Não, tipo, pra gente parece tão óbvio, sabe? Tipo, pra eles ficaram, caralho, cara, que coisa sinistra, sabe? E teve um cara no nosso grupo que quis fazer um bolo de cenoura e tal. Aí ele tava, tipo, todo metidão, não, deixa que eu cuido do bolo de cenoura e tal. Esse cara, ele era o mais chato da viagem, sabe? Sabe aquele cara que é braço? Sim. Aquele cara que você fala, mano, vamos abandonar ele na estação? Então, é chato, chato, chato. E a gente, tipo, não conhecia ele, né? Tipo, pessoalmente, assim. A gente tinha a maior expectativa. Nossa, ele tem cara de ser legal. Nossa, ele tem cara de ser bacana e tal. E aí, tipo... Aí ele falou, não, né... Ele se mostrou um cara chato pra caralho, inconveniente pra caralho. E teve um momento que ele falou, não, vou fazer esse bolo de cenoura aí. Aí o bolo de cenoura dele, tipo, solou e não cresceu, tá ligado? Puta que pariu. E aí, tipo, a gente, mano, não vamos desperdiçar essa porra, tá ligado? E aí colocou uma calda de chocolate lá e foi isso aí. E aí, tipo... Devia tá uma merda. É, não, eu perguntei pro parceiro meu lá da Alemanha. E aí, Marga, o que você tá achando desse bolo? Ele, nossa, é muito diferente, né? Porque ele é mais compacto, assim, e tal. Não sei o que. Ele, tipo, sabe quando a pessoa percebe que tá um lixo? Que tá uma merda. Só que ele não quer falar, assim, cara... ah, isso está uma merda. E o cara? O quê? Ele deu uma de orgulhoso? Não, porque meu bolo... Nossa, não. Ele perdeu a moral, tipo, em 10 pontos de moral, né, nesse dia, assim. Ele ficou, tipo, mano, cala a boca, velho. Você... Cala a boca, cenourinha. Ele era de Ribeirão Preto, né? E aí ele ficava, tipo, só falando de Ribeirão Preto, assim, na viagem toda. A gente, mano, puta cala merda, a boca, velho. Que tem Ribeirão Preto? É, ninguém quer ouvir. Eles não devem ter nem Habib direito, filho da puta. Não, Ribeirão Preto é até que uma cidade relativamente grande hoje em dia. Mas foda-se! Não tinha contexto! Ele começava a falar do nada! Meio da Alemanha, não porque Ribeirão Preto é igual a... É, não, porque em Ribeirão Preto nós tem isso aqui, cara... Foda-se! Aí era bem nessa vibe, velho. E teve essa história que eu lembrei, e teve a história também que eu vi a bunda de um amigo meu nessa viagem. Ele deliberadamente mostrou a bunda para ô, mim. Ô, Felipe! É. Cozinho! É, foi tipo o que você pensa aqui de verdade, assim. Foi tipo... Depois que eles foram pra balada, naquele dia que eu comentei, ele tava, tipo, muito mamado, né? Tava com dor de garganta e tal. Aí falou, Fê, vai comprar um remédio lá pra mim? Tipo, eu falei, beleza, quero dar um rolê na cidade, né? Tipo, aproveito, passo lá, compro remédio e tal, já tô saindo mesmo. Aí, beleza, fui lá, tal, andei, entrei numa farmácia, ninguém falava inglês, aquela coisa. E, tipo, só que o pessoal que trabalhava lá era muito, muito, muito, tipo... prestativo pra caralho, eles fizeram um esforço assim pra entender, eles entenderam que era tipo um remédio pra dor de garganta, né, que precisava. E aí, tipo, quando eu voltei pra lá, tipo, eu olhei pro tamanho do remédio, era enorme. Mano, o que não sei o que é, se é algum castigo pela guerra, tá ligado? Nossa. Não sei, os seus comprimidos vão ser enormes. É tipo, gigantesco. Não dá, sabe aquelas balas soft? O comprimido do tamanho de uma bala soft, cara. Puta que pariu. E aí eu virei pro Tuti, ô Tuti, joguei o pacotinho pra ele. Ela falou que é pra você enfiar isso aqui na bunda a cada 3 horas. Aí ele, tipo, pegou o pacotinho, se é assim, então já enfia aí, mano. E, tipo, arregou a calça no meio do café, assim, tipo, mostrou a bunda. A sorte nossa. Que não tinha mais ninguém? É que não tinha mais ninguém. Puta que pariu. Tinha eu, ele e esse cara de Ribeirão Preto. Mano, foi tenebroso. Ele dá aquela perdinha com a mão? Não sei, cara. Eu não quero lembrar disso. Assim, de verdade. Velho, que mas noção, era peludo, era peludo e era grande, cara. Nossa, Tuti, se você está ouvindo isso, você marcou muito, muito a minha você viagem. Você traumazou, moleque, seu cu peludo. É, aí, cara, nesse mesmo dia a gente saiu, comeu a melhor batata frita do mundo, pelo menos pra mim até agora, que fica numa hamburgueria lá, muito pacatinha, muito gostosa. Ah, puta que pariu, eu quero voltar pra lá. Mas, cara, acho que agora tô terminando. Ah, não! Teve algumas vezes que eu quase me fudi. Me fudi, mas me fuder de amigo. Me fuder de, tipo, volta pro Brasil, tá ligado? É, a gente tava no trem indo pra Praga, né? A gente ia até Munique, de Munique a gente ia pegar um ônibus pra Praga. E aí eu saí do trem, tava lá de boa, tranquilo e tal. E aí eu já era famoso por esquecer coisas, entendeu? Nos lugares. Aí perguntaram, aí, cara, não esqueceu nada dessa vez, né? Deu aquele, sabe, tapinha? Aquela checada. Aquela checada, lá os tapinhas na perna. E eu senti que minha carteira não estava comigo. Puta merda. E aí eu, tipo, mano... Mano, esqueci o mais importante. Eu esqueci minha carteira, que tava com meu dinheiro. Eu tava, tipo... Tudo. Meu cartão, meu dinheiro, meu RG. Puta que pariu. Tipo, eu não lembro se eu esqueci o passaporte ou não, junto com ela. Mas, tipo... Não duvido, sabe? Puta merda. E aí eu fiquei, caralho, fudeu. E eu olhei pro trem, o trem ainda tava na plataforma. Eu falei, mano, vou correr lá, apertar o botão de abrir a porta. Tipo, chegar no fiscal. Cara, espera que eu perdi uma parada aqui. E aí quando eu comecei a correr pro trem, chegou, tipo, a pessoa que me perguntou, tipo, Aqui, otário, tava, você deixou no banco do trem, eu peguei pra você. Eu fiquei tipo, cara, foi o momento de desespero, assim, sabe? Nossa, quando você... senhora. Você acha, caralho, eu vou ser deportado no mesmo avião que deportaram o 3D no... Era caminho pra embaixada já. É, certeza, cara. Ô, mano, fudeu, me mando de volta pra casa, tô sem nada. Certeza, velho. Eu falei, nossa, minha viagem vai acabar aqui, já era. Mas deu tudo certo, felizmente e tal. E aí foi pra Praga. É, e teve nesse trem o fatídico episódio que o Jordan, o nosso professor zoeirão, né, ele é o nosso Joselito. Ele chegou assim, todo pimpão, dentro do trem. Aí ele olhou assim e tal, e tinha... No banco que ele ia sentar, do lado tinha uma alemã toda bonitinha e tal, não sei o quê. E aí ele, ah, vou sentar aqui do lado da alemãzinha, uma gatinha e tal, não sei o quê. Ele ficou, tipo, zoando e tal, e aí a mina vira e fala, ah, bom dia. Puta merda. E cara, foi... A gente, tipo... Nossa, filha da puta, se fudeu, caralho. Seu tarado do caralho. E aí, tipo, eu olhei isso, aí eu olhei pra cima e capotei. Tipo, eu só lembro disso no trem. Quanto tempo de trem? Oi? Ah, eu quase esqueci minha mala no trem também. Porra, mano. Então, porque eu saí do trem, aí, quanto tempo de trem? Eu não sei, velho, eu dormi. Acho que devia ser uma hora e alguma coisa, porque esse era trem bala mesmo. Esse era rapidinho. Bala. E esse foi rapidinho mesmo. E aí de lá a gente pegou o busão e foi fazendo uns joguinhos no busão pra descontrair, tá ligado? Stop vocal. Aí não, vocês chegaram em Praga e vocês pegaram o busão pra onde? Cara, quando a gente chegou em Praga, tinha acabado de passar um vendaval na cidade. Eita. Então, tipo, a gente chegou pra gente pensando, nossa, Praga, véi! A galera tava tipo cagada. Deserta. Sabe bolinha de feno? Sei. Oh, da na minha parque, memória, cara. Eu sei que deve ser mentira, mas na minha memória tinha uma bolinha de feno lá, girando. Deve na ser cidade. Sinistro Praga, tipo, quietão, mano. Mano, é bizarro, porque, tipo, a gente parou do lado da rodoviária, só que na parte de cima que da rodoviária. Era isso? Era de manhã, tá? Era começo da tarde, assim. Mas, começo da tarde. Devia ser umas 3 horas da tarde, vai. 3 horas da tarde, 4 horas. É, só que na parte de cima da rodoviária era tudo sinistro, era tudo, tipo, sujo. Sabe quando o Harry vai pro beco diagonal, mas ele para na travessa do tranco? Ele para no português GT. Ele para no português GT. Mano, era aquele nível, só que pior. A gente falou, mano, a gente vai ter que descer essa escada rolante, a gente vai ser morto aqui, cara. É agora, não, velho. Eu tenho uma van na frente do terminal. Tipo, mano, é agora. Entra, filha da puta. É, quando a gente desceu, o mundo mudou. Tipo, do nada, tipo, era uma puta de uma rodoviária super tecnológica, super pica, super foda do caralho e tal. Louco. Por que em cima é escroto, cara? É só pra, tipo, meter o louco? É. Pra, tipo, você chegar e falar, nossa, caralho, eu vou morrer agora. Surpresa, outro turista viado. É, então. E aí a gente chegou lá, só que, tipo, foi falar com o pessoal do festival, que tinha um standzinho lá. Só que eles acharam que a gente ia de avião, né? Só que a gente foi de ônibus. E a gente parou no lugar errado. Então as nossas coisas não estavam lá. Tipo, a gente tava com a nossa bagagem e tudo mais. A gente precisava pra entrar no hostel. Mas as coisas pro festival não estavam lá. Puta merda. Então a gente falou, ah, mano, foda-se, né? E onde tava tudo? Oi? Onde tava tudo? Tipo, mapa, tipo, guia pra levar a gente pra lá. Tipo, pro hostel. Tinha tudo no aeroporto. Nossa. E não ia, mano, e era muito, galera. Era do outro lado da cidade. Mas olha... É que não esquece que a Europa é tudo pequenininho, né? Então o que é do outro lado da cidade? Quando você não fala tcheco, é foda, não tem guia. Então, tá, okay. Aí ele falou, mano, vamos encontrar o hostel. Amanhã a gente, os caras falaram, vocês conseguem ir no festival e resolver isso lá. É, então amanhã a gente vai no festival, resolve isso, tá tudo bem, tudo bacana, tudo legal, tudo supimpo. A gente foi procurar o hostel, maluco. Nessa hora foi quando eu achei que a gente ia ser sequestrado. Agora entra a história dramática. Yes! Da parada. O que acontece? A gente tava andando, tipo, tentando identificar, tipo, ah, essa palavra parece com essa que tá no mapa, tal, não sei o que, procurando lá. E a gente, tipo, maluco, ia ser foda se a gente encontrasse turistas que estão indo pro mesmo hostel também, né? E aí, tipo, eu tinha um grupo de chinesas, assim, umas 3 chinesas perto da gente, e aí elas... De viseira tirando foto? É, de viseira tirando foto. Tipo, falando, ah, Podoli, Podoli. Podoli era o nome do hostel e do bairro que a gente ia ficar. Né? E a gente pensou, putz, eu pensei, ah, foi o Márcio que era o responsável, entre aspas, responsável. Belas aspas essa. Não, responsável o cara era, mas ele era muito zoeiro, cara. Tipo, ele azucrinava todo mundo. Enfim, aí tipo, o que que aconteceu? Ele falou, ah, maneiro, vai lá falar com elas. Aí eu tipo, eu, Felipe Gomes, 15 anos, tímido, não sabia que sabia falar inglês ainda. Descobri nessa viagem, assim, tipo, ah, é, oi, é, então, eu ouvi vocês falando aí que tô indo pro hostel tal, eu tô com um grupo de 23 pessoas ali. Todo mundo filha da puta pior que o outro, é, ajuda nós. Ajuda nós aí, elas, mano, a gente tá perdida também, tipo... Aê, agora somos 26. Agora somos 26, e a gente, aí beleza, a gente foi lá, mesmo, tipo, procurando tal, não sei o quê. E a gente parou no metrô uma hora e tipo, ah, tal, acho que é, você pega esse trem aqui, depois você pega o bondinho e não sei o quê. E aí, tipo, vê um cara no canto, assim, sabe? O metrô tá vindo do canto escuro do trem. Ou, quer comprar um negócio? Tipo, com muleta, tipo, todo sujo, todo zoado, assim. Tipo, andando assim com uma muleta só, mas o pé dele parecia normal, tá ligado? É outro cara que teve milagre. É. Aí, tipo, ele chegou, ah, vocês estão perdidos e tal. Aí a gente, é, mais ou menos. Vocês estão indo, ah, pra tal lugar. Ah, eu sei onde é. Tipo, me segue aí que eu levo vocês até lá. E a gente, ah. Você vai levar a gente pro beco e vai matar a gente. A gente, ah, ok. E aí a gente começou a seguir muito o bem que vocês cara. Eram 23, né? Mas sei lá, vai que ele tem, tipo, 3 armados. Não, onde eles estão indo, né? Acho que isso já é o suficiente. Aí, tipo... Aí é praga, né, caralho? Aí, mano, aí a gente foi entrando nos lugares e pegava bonde, pegava ônibus, ia pra tal lugar e tal, e desceu. E a gente foi subindo as ruas, assim. A gente, mano, a gente vai muito morrer hoje, cara. A gente tá indo pro albergue, é agora... No albergue, no filme, tem a cena que eles pegam o passaporte da pessoa e, tipo, esconde, tá ligado? Sim. Imprime, manda pra Deep Web lá deles e... Pô, eu já tava vendo isso acontecer comigo. Quando eu dei meu passaporte lá, eu fiquei de olho, fiquei olhando. Cadê meu passaporte? Quero ver. Quero ver de passo volta. Passo a passo. Quero ver, passo. Ok. É, pronto. Enfim. E aí, tipo, quando a gente tava subindo uma rua, veio descendo, tipo, um armário, assim, tipo, fazendo Cooper, tá ligado? Era um cara muito grande. Montanha. Montanha, velho. Era um cara muito grande. Eu tô falando de grande de altura e grande de forte, velho. Puta merda. Fazendo o Cooper dele lá, pá, pá, pá, na calçada, assim. E aí a gente percebeu... Ele pesava e começava a balançar. É, mano, é, foi isso. A gente não viu ele primeiro, começou a fazer... Então ele eita porra. O que tá acontecendo? A gente viu lá. Montanha vindo. Aí, tipo, o peito dele batia no queixo, sabe? Quando ele andava. E aí, tipo, a gente viu ali que ele não ia desviar. Entendeu? Então a gente, opa, nós a somos turistas no país dele, vamos desviar. Vamos dar a voz pro pra bola de quem pedra. Quem foi o único filho da puta que ficou no lugar? Não preciso dizer, né? Você, né? Não, o Ribeirão Pires. Ele ficou lá, não, sem... porque em Ribeirão Pires as pessoas desviam. É, provavelmente ele ficou lá. Não, né, ele vai ter que desviar de mim, que não sei o que e tal. Mano, eu vou descrever o Ribeira pra você. A gente chamava ele de Ribeira. Ribeira, tá. Ribeira. Ribeirinho. Boné de aba curva, assim, tal. Uva, pior com ainda. Aquele cabelinho de Ash do lado, sabe? Sim. Barbicha rala, sabe? Barbicha, não era cavanhaque. Barbicha rala. Um projeto assim. Camisa da seleção. Nossa. Azul. Óculos escuros de corrida. Juliette? Não, ainda bem. Nossa, esse só faltava. Não, mas óculos escuros de corrida, assim, sabe? Aquele que você compra na praia da Oakley, assim. Puta merda. É... Aquele, a seleção do Chili Beans que nem olha. Bermudão de banho, de praia. Meia. Na canela. Ai, que nojo. Tênis, tipo, gigantesco assim, palhação. Sabe? Palhação. E o complemento. O complemento. Chuta. Corrente de ouro. Ele tinha uma corrente de ouro. Mas não era esse o complemento. É melhor, melhor. Aparelho. Não, não. Pochete. Pochete. Não é pochetinha, pochetão, maluco. Pochetão vira quase pano. Pochetão, ele não colocava de lado, ele colocava na frente, ficava naquela pose de pedófilo, sabe? Ai, que nojo do Ribeirinha. Nossa, cara, Ribeira era uma pessoa à parte, assim, da viagem. Ele era o estereótipo. É, tipo, tudo que você não deve ser. Nossa, cara, era péssimo. E, enfim, ele ficou lá e quando o cara, o armário, desceu a rua... Ele simplesmente olhou o Ribeiro, mano, o maluco magrelo, baixinho. Ele queria matar ele, ele só olhando. Mano, ele empurrou, ele tipo, mas empurrou não de leve, empurrou tipo, afasta, pá. Caralho. O cara na parede, eu vi a parede rachar assim. Aí, tipo, ele, aí o Ribeira ficou puto, todo mundo ficou surpreso, né? Eita, porra, o que que aconteceu, mas assim? Mas vai fazer o quê, mano? Aí o Ribeira ficou puto e quis ir atrás do cara, assim, ele disse, mano, você tá maluco, velho? E aí, mãe, aqui é Ribeirão Pires, moleque. Aí, mano, ninguém vai te defender aqui não, parceiro. Olha o tamanho do cara, velho, você tá errado. Você tá doido, mano, nem Jundiaí te defende. Tipo, mano, você tá no país dele, velho, foda-se. Ah, ele fez merda, você cala a boca e vai embora, velho. Tamanho daquele monstro, mano. Mano, aí, tipo, beleza, ele ficou putinho assim e tal. No final, a gente conseguiu encontrar o hostel. A gente mantinha uma certa distância do nosso guia, sabe? Uhum. Uma distância segura pra dar pra correr, né? E aí, tipo, ele levou lá a gente até lá e tal. E, tipo, a gente, ah, mano... Ele disse alguma coisa durante o caminho? Não, tipo, ele não sabia falar muito bem inglês. Ele só sabia onde era o lugar, sabe? E, tipo, ah, here, come here. It's right there, não sei o que, sabe? E aí... We have candy! É? vem cá, vou te dar uma balinha, vou te dar uma balinha. Aí, tipo... Balinha capita! Balinha capita? É, aí a gente chegou no hostel e no final a gente, tipo, ah, vamos dar uma ajuda aí pro cara, né? Uma ajuda monetária, ele, né, veio até aqui e tal. E aí, tipo, só que depois, hoje em dia, parando pra contar, a gente deu uma ajuda muito grande. Né? Tipo, uns 40 reais, assim. Caralho, é que deram, tipo, todo mundo juntou um, tipo, um... Lá é o quê? Era coroa tcheca. Coroa tcheca. Que é, tipo, uma moeda muito desvalorizada. É, na época, um real era 10 coroas tchecas. Porra! Então, a gente tava bem, assim. Tava maneiro, sabe? Aí a gente chegou no hostel e, cara, foi... Acho que essa viagem mostrava como o Felipe era tímido e virgão. Porque, tipo, eu tava muito, sabe, inocente ali e tal. É, e aí apareceu uma menina do grupo de chinesas que tava lá e tal. E falou, eu tô nesse quarto aqui, tá? Depois você passa lá mais tarde, não sei o quê. Ah. Aí eu, ok, né, tá. Tipo... Menina estranha, velho, que isso, mano? Tá, mano, eu acho que vai que, né... Vai me matar, vai me matar, sei lá, tal. E tipo, eu, não. Felipe Gomes! É, Felipe Gomes, é. Se fosse Felipe de 2016, a história teria um desfecho diferente, mas, enfim. Aí a gente fez o check-in no hostel e aí foi muito legal que a gente ficou na mesma área que o pessoal do Quênia. A gente tocou umas ideias muito foda. O pessoal do Quênia. Ah, do Quênia. A gente tocou umas ideias muito fodas. O pessoal era muito louco, curtiu, fazia uns batuques da hora lá. E, mano, o hostel era um campus de universidade, tipo, a parte dos dormitórios da universidade, tipo, meio que abandonado. Uma rap. Era uma grande rap, assim, sabe? Tipo, uma enorme, rap enorme. E aí, adivinha quem ficou no mesmo quarto do Ribeira? Eva! Cara, quando a gente falou, vocês vão ficar no mesmo quarto. Sério? Porque... Eu fico com o chinelo. Chama o cara lá que trouxe a gente, mano. Não. Eu vou com ele, com o chinelo. É, aí eu não. Fiquei lá com o Ribeirão. Eu tinha que ouvir ele reclamar e falar de Ribeirão Pires e não sei o que e tal. É, man, foda. Cara chato, velho, mano, o cara era muito braço, velho, muito braço. Toda vez que eu lembro dele, teve uma hora que a gente pegou um bonde lá e tal, e pegou um bonde errado e foi parar muito no cu de Praga. Puta merda. E aí, tipo, ele começou a reclamar, não, porque vocês são todos uns perdidos, que não sei o que, porque não é aqui é o fim do mundo, tem nada nessa porra, e não sei, a gente... Tá se sentindo em casa, né? Porque não é muito diferente. Ué, de Ribeirão Pires. Aqui, é, tipo, tá quente, tá no fim do mundo, não tem transporte, não tem, né? Não tem porra nenhuma, Ribeirão. Parece muito Ribeirão Pires, não. Não, Ribeirão Pires não, é Ribeirão Preto, mano. Não, Ribeirão... Desculpa aí, Ribeirão Pires, gosto muito de vocês. É melhor que Ribeirão Preto. Mas enfim. É. O que acontece a partir do hostel? A gente decide que tava na hora de comer, né? Porque tava entardecendo e tal. Paulistas em Praga, na hora do jantar, vão atrás de quê? Pizza. É, qualquer lugar a gente já procura pizza. É. E aí a gente, tipo, achou uma pizzaria assim, e o cara tava pra fechar, tá ligado? Tava, tipo, colocando os braços. Puta, assim. Puta, mas tinha que ser cuzão, só falta você chegar na pizzaria com um pandeiro também. Não. Mas, tipo, ele olhou assim, aí a gente, você já tá fechando? Ele, tipo, contou as pessoas ali, mano. Dinheiro, né? Vai, entra aí, galera, não sei o quê. Só que quando a gente foi entrando na pizzaria, a gente passou pelo pizzaiolo, pelo cara que tava fazendo a pizza. E, mano, como descrever? Só faltava ser uma montanha assim, não. Imagina o Demi DeVito, sabe? É? Com, tipo, suado, de regata branca, Como todo eslavo. Como todo eslavo. Careca, claro, né? Já tava nessa época careca da vida dele. Peludo. Mãos suadas e pretas. Pegando a mão na massa, tirando pra cima. Ai, que horror! Aí eu olhei e falei, é hoje, meu irmão. É hoje, parceiro. É hoje. Aí a gente desceu lá no lugar que a gente comia e tal. E a gente pediu as pizzas e falou, mano, isso aqui vai descer horrível, cara. E tipo, o pessoal perguntou pro cara se tinha como fazer meia isso, meia aquilo. Manda uma baiana aí, ô. É, manda uma baiana, uma meia portuguesa. Portuguesa aí, top. Aí não, a gente viu o que tinha lá, tentou, tipo, tinha um cardápio meio inglês com os ingredientes, sabe? Porque tinha, a gente pediu as pizzas e tal, e vi uma pizza inteira e tal, não sei o quê. E no final era gostosa, a pizza e ninguém morreu. Mas tipo, o cagaço foi real. Que moto engorda. É, o cagaço foi real, cara. E, cara, era um hostel bem legalzinho, assim, diga-se de passagem, sabe? Tinha o banheiro, masculino era no segundo andar, feminino era no primeiro, né? E aí, tipo, tinha uma ala dos box, a ala das pias e a ala das privadas, basicamente. E o engraçado de privada é que, na viagem, não sei por que caralho, todo dia, no final do dia, juntava eu, meu amigo Greg e o Márcio. Pra cagar junto. Tipo, eu entrava no banheiro. Vocês circularam os relógios biológicos de vocês. Eu entrava no banheiro, aí tinha alguém do lado assim, aí eu ouvi o Márcio. Quem tá aí? Aí eu, é o Felipe. Aí, Felipe, não sei o quê. Aí meu apelido era Grambole, né, na época. Porque eu era grande, bobo e mole. Né, e aí o pessoal achava engraçado, né, engraçado me chamar de Grambole. Né, e aí eu ficava tipo. Mas enfim. Grambole, que bosta, velho. Tipo, aí apareceu o Greg fatalmente em algum momento. E aí, tipo, teve uma hora que apareceu um pezinho assim do lado. Eu olhei pro Márcio. Márcio, quer apostar quanto que é o Greg? Aí o Greg, ô, sou eu mesmo, cara, sou você de novo. E aí a gente só ouvia, tipo, pensando, vamos fazer o resumo do dia, gente. Gente, o que vocês aprenderam hoje? O que vocês aprenderam hoje, o que vocês viram, o que vocês fizeram e tal. O que eu aprendi com o Greg foi, ao sair do banho, muito cuidado com seus amigos sacanas. Porque eu saí do banho, o Greg tava na frente assim do box e meu sabonete caiu. Ele olhou pra mim, porra, cara, seu sabonete caiu, né? É chato isso. Pega. Aí ele ficou, tipo, me olhando assim. Pega o sabonete, desafio você. É, e eu tipo, olhei, não, deixa aí, depois eu pego, foda-se. Tô suave, mano. Tô suave, que precisa de sabonete e tal. E ele falou, não, zoeira, pega aí. Foda-se. Agora, a parte que interessa de Praga, né? Tipo, fui lá pra alguma coisa, né? O festival em si, festival do IMCA, o IMCA Festival. É, chegou no ápice da história, fomos vocês pegaram outras coisas, mano. É, fomos lá no dia seguinte, acordamos cedo, tomamos café no hostel já e tal. E cara, o hostel era muito legal porque tinha gente de tudo que era parte do mundo. Palestina, Quênia, Israel, mano, tudo que era parte do mundo. É, Palestina e Israel no mesmo lugar. Palestina, Quênia, Israel, assim, foi muito longe. Não, mas tinha, sei lá, França, tinha o pessoal da Rússia. Tinha o pessoal da Alemanha, tinha o pessoal dos Estados Unidos, uma galera muito maneira de San Diego, mas muito maneira mesmo. Tinha uma galera de Chicago também e tal, com a pizza deles lá, sei lá. Deus os tenha. E aí, tipo, beleza, a gente foi pro festival e aí a gente descobriu que tinha um bondinho lá, que era o número 7, a gente pegava e ia pra todo lugar que a gente precisava, né? E a gente pegou ele, foi até o festival, chegou lá. E aí, enquanto eu tava resolvendo toda essa parada da documentação, do festival e tal, as coisas que a gente precisava pegar, a gente, tipo, começou a jogar três cortas, né? Tipo, vamos lá. Brasileiro é uma raça, filha da puta. Mano, foi três cortas, é mó legal. E aí, tipo, apareceram três americanas, assim, e tal. Nossa, que legal. Mas vocês estão jogando three cut. Three cut, estão jogando. Não, no jogo é três cortas, a gente tem que... Jogou três vezes, você corta a porrada no próximo. Topa. Aí, topa, sim, não sei o que. Era três cortas? Era três cortas. Agora não lembro se era três cortas. Era três cortas. É. A título de argumentação era três cortas. Exato. Ou era três cortas, ou era aquela parada de ter que deixar a bola no ar, sabe? Sei. Mas eu acho que era três cortas. Porque o que eu lembro do jogo é o seguinte. Teve um momento que a bola veio pra mim e eu cortei. Ela foi no chão. Uma menina do lado dos Estados Unidos olhou pro chão. A bola olhou pra ela e falou, é agora. Pá! Oi. Mano, bateu no nariz, velho. Sangrou o nariz. Nossa. E tipo, desculpa, cara, não sei o que e tal. E desde então, tipo, sempre que ela me via no festival, ela dava oi de longe, sabe? Tipo, ai, botava o nariz assim. É, tipo, eu tipo, meu Deus do céu. Estraguei uma menina. É. E aí, tipo, as meninas do BR ensinaram ela a sambar, porque estereótipos, né, tal. E... mas era muito legal que a gente sempre fazia um som, né? A gente às vezes improvisava alguma coisa. A porra do pandeiro. A porra do pandeiro sempre tava com a gente. Cavaquinho. Ó, a gente tinha com a gente cavaquinho, pandeiro e triângulo. Vocês foram quase o pacote completo, velho. Pacote completo, cara. E aí o pessoal gostava e tipo, enturmava assim, e aí a gente começava a cantar umas paradas meio nada a ver, o pessoal enturmava junto e tentava arranhar um português assim, e cantar junto, sabe? Isso era maneiro. Quando eu entrei no festival, cara, eu vi tipo, a área era gigante, era enorme, cara, era muito louco. Tipo, acho que mais ou menos da área do Lollapalooza, sabe? Caralho. Tipo, de área assim, de terra verde e tal. Mas tinha muito mais árvore, muito mais coisa lá, né? Tipo, tinha a opção, você podia, se você quisesse, pagar um pouco a mais. E eles montavam pra você uma casa na árvore dentro do festival. Mas não era uma casa na árvore, tipo, quatro paredes, um piso. Era uma puta de uma casa na árvore, velho. Com banheira, com chuveiro, mano. Tipo... era... MTV, this is my crib. É, tipo, nesse nível, velho. E aí, cara, era muito foda. Tipo, teve uma hora que eu tava lá parado, admirando, né? Tipo, caralho, velho, o mundo é grande, velho. Tem muita gente aqui. E aí, tipo, veio um grupo da Suíça, assim, tipo, gritando, um cara tipo, com um high five, assim, estendido. Eu pensei, ah, deve ser pra alguém que tá atrás de mim, né? Eu olhei, e aí o cara tá parado, né? E a gente foi apontando pro high five, sabe? Tipo, aí eu, foi mal, tal. Tipo, Pei, deu high five nele e tal. Depois a gente trocou uma ideia, foi muito louco. E, enfim, o que a gente ia fazer nesse festival? A gente não ia só curtir. Nós, Tem Sim do Brasil, iríamos tocar nesse festival. Então a gente, cara, tava ansioso pra caralho. O que a gente fez lá foi um workshop de capoeira também. Então, tipo, a gente abriu o workshop e encerrou a inscrição em 3 horas. Tipo, esgotou muito rápido. Caralho. É, a galera curtia muito as ideias que a gente falava. A gente falava, vamos fazer isso, galera. Vamos fazer isso, tá ligado? Não sei, era magia. Magia BR, né? Magia latina, velho. Magia latina rolando solta. Mas pergunta se algum puto realmente sabia de capoeira. Algum puto sabia realmente de capoeira? Não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. O aquecimento demorou tipo meia hora só pra gente lotar um tempo assim da galera, tá ligado? E aí tipo, a gente mostrou os golpes mais básicos que todo mundo manja, tá ligado? É, começa com a ginga. É, começa com a ginga. Óbvio, óbvio. E tipo, aquele som de berimbau no fundo. Só que a gente não esperava que aparecessem dois portugueses. Conterrâneos! É, não, conterrâneos não, né? Pra mim eles são. São? Família, eu tenho família portuguesa. Ah, tá. Meu não. Mas tipo, eles manjavam capoeira, assim. Aparentemente em Portugal, capoeira e desafio, sabe? É uma coisa assim. Bem presente. Já não bastou roubar tudo, né? Roubar até a capoeira. Então, e eles manjavam pra caralho, tá ligado? Tipo, dava salto imortal e não sei o que. Caralho, eles salvaram vocês, então. É, salvaram, ajudaram a gente lá na parada. Teve uma hora que eu tava trocando ideia com eles e a gente tava falando inglês, né? E eu, mano, calma. Por que a gente tá falando inglês, eu falei, mano? Por que, caralho, a gente tá falando inglês e a gente fala a mesma língua? Aí ele falou PTPT e você falou, puta, fudeu. É, eu falei, nossa, já era. Acabou aqui, não. Não, mas foi, fluiu, deu pra gente conversar de boa, tal, foi maneiro, foi legal, foi bacana. E nesse mesmo dia do workshop, o workshop foi na segunda-feira, a gente ia tocar na terça. Então Felipe Gomes e Bebs falou, não, vou lá fazer propaganda do Tem Sim Brasil. Aí tipo, a gente fez um cartaz assim, e aí a gente pegou a bandeira do BR que a gente tinha. E tipo, todo mundo tinha uma bandeira decente do seu país, sabe? Uma haste, metal, plástico, tal, grande. A gente tinha uma bandeira grande, só não tinha haste pra ela. A gente pegou, tipo, o primeiro gravetão que a gente encontrou, assim, grudou. Mano. E BR, bandeira do Brasil. É nóis. Eu saí, tipo, é com pra simbolizar o pau-brasil, mano. É, claro, com certeza. Olha que só aqui. Aí eu saí, tipo, com a bandeira no ombro, cartaz, assim, e, tipo, chamando a galera pra ir ver o show, tá ligado? Eu entrava num grupo, assim, tipo, começava a conversar, falava, não sei o que, vai rolar o show do Tem Sim Brasil, tal, tá, amanhã, tal tá horário, não sei o que. E nisso, tipo, eu tava fazendo, né, propaganda. Meu grupo, eles foram embora, né? Quê? Você ficou só você? É, a gente ia fazer a passagem de som lá, tal, mais tarde, e eles foram tomar banho no hostel. Que caralho! E eu fiquei sozinho no festival. Nem o tipo, guia? Não, eu fiquei tipo, caralho, fodeu, mano. Aí, tipo, eu achei um outro que ficou lá também dormindo, sabe? O Ribeiro? Não era o Ribeiro, ainda bem, velho. Aí, tipo, aí eles falaram, ah, eles vão tomar banho. Aí, ah, mas eu também vou tocar, sabe? Então eles podiam ter, tipo, né? Ah, ok. Puta que pariu. Mas enfim, o que acontece é que no final da terça-feira, ia ter outro vendaval. E aí foi imprevisto, tiveram que cancelar e o nosso show foi, teve que ser remarcado e tal. Mas sabe, tipo, o momento de isolação da viagem? Eu chamei tanta gente, cara, eu conheci tanta gente naquele dia. Aí quando eu cheguei no, perto do palco, eu pisei na lama, tá ligado? Porque tava com lama lá, olhei pra cima e tava lá, ah, devido ao vendaval, todos os shows a seguir vão ter que ser remarcados, não sei o que e tal. E a gente, ai caralho. Porra, e o pessoal da Alemanha que eu tinha conhecido, eu fiquei a maior parte da viagem, né, com eles e tal. Eles, ah, não fica assim e tal, a gente vem mesmo assim. Ah, valeu, vocês são bacanas, vocês são firmeza. E aí, tipo, beleza. Não, gente... os outros 22, né? Não, os outros foram. Ah, não, os outros do grupo, voltaram. Filho da puta. É, não, mas enfim. Aí teve uma... Aí a gente voltou pro hostel e o vendaval começou. Nossa. Maluco. Eu achava que o vendaval era um ventinho forte. Tipo, não. É um tufãozinho. Não. Sabe aquele tufão que expulsou os mongóis? Faz sentido, total, cara. Nenhum cavalo suporta aquilo, velho. Tipo, a gente correndo, o vendaval empurrava a gente, velho. Caralho. Teve que, tipo, parar, segurar no poste, assim. Tipo, eita, caralho. E esperar diminuir. Aí, mano, foi sinistro. Mas pesado. Chegamos, são os salvos no hostel. Foi uma aventura. Eu tava de Havaianas, né? Correndo. Lógico. Correndo de chinelo à noite, em Praga. De um vendaval. Pandeiro, triângulo e cavaquinho. Pandeiro multitasking. E cara, festival foi isso aí, tinha muita coisa pra fazer, muita gente pra conhecer. No final do primeiro dia, a gente pra ir embora organizou um trenzinho do Tenzing BR, né? Pra tipo ninguém, né, ficar pra trás. Tava lá no trenzinho, lá, legal e tal. E aí eu, pelo último do trenzinho, eu sinto uma mão aqui. Atrás de mim, ué, contei todos ali. Não era pra ter mais ninguém. Quem é? Aí eu olho pra trás, juntou um gringo aleatório. Olha pra trás, juntou mais um gringo aleatório. Mano. Eu juro, no final devia ter mais ou menos umas 100 pessoas no trenzinho, velho. Tipo, ah, lá, legal, tal, nossa, os BRs são da hora, cara, eles fazem trenzinho, pra ir embora, não sei o que, vamos juntar com eles, tal. E, tipo, juntaram lá. E aí, tipo, a gente, caralho, mano, a gente tá fazendo flash mob aqui, basicamente, né? Caralho. Qualquer coisa que a gente grita, a galera, é isso aí, eu também acho, porra. E enfim, o trenzinho uma hora acabou fatalmente, né? A gente, ô galera da frente, sai o trenzinho aí pra. Fazer o porra, na moral. Sai, precisa ir embora, porra. E aí, beleza, a gente foi embora. E mano, todo dia tinha coisa pra fazer, gente nova pra conhecer. Lá eu descobri que eu sabia falar inglês e tal. E no último dia a gente fez o nosso show, onde a gente só tocou músicas BR. Uhul! Então foi bem legal, só que tipo, o foda era que era o último dia, tava chovendo, então a galera já tava naquele clima de que voltava pra casa, sabe? Quero que acabe logo. Então, tipo, todo mundo que eu chamei, acho que, sei lá, de 40 pessoas devem ter ido 20, assim, sabe? Ainda foi metade e tal, achei maneiro pra caramba. E foi um bom show, cara. Eu posso dizer que eu toquei no festival em Praga. Aê, sucesso. Foi pica. E aí acho que foi... Ah, não. Teve um detalhe triste na volta. Muito triste. Muito, muito, muito triste. Montanha eu comprei morreu. Um pote de Nutella... Hã? Oi? Quem? Montanha morreu. Ah, não. Eu comprei um pote de Nutella gigante, né? Porque é isso que você faz quando você tá num país que tem potes de Nutella gigantes. Deve ser barato até. É, aí era. E a gente ia usar no café da manhã, né? Só que a gente esqueceu. E aí eu tava voltando com ele na mochila e jogaram fora. Avião. Mentira. É, porque eu me despedi não pode entrar, de um né? quilo de Nutella. Pois é. Caralho, eu tô em choque. Até... Nossa! Até hoje eu fico caralho. Mas... Mano, um quilão? Um quilão, e cara. Foi baratão essa porra. Porque você vai pagar um quilo aqui, você paga uma mensalidade. Sim, velho. Não, você paga puto, seu rim, velho. Mas acho que, cara, de Praga, como a gente tá com um programa muito longo já... É isso aí que é tem isso pra aí, contar, mano. Cara. Tem mais algum lugar que você foi depois? Ah, cara, teve Madrid, mas a gente passou muito rápido. Só teve o episódio do cara pedindo uma Coca-Cola lá e foi Coca-Cola. Muito engraçado. Todos que foi. Adivinha quem foi? Ribeirão. Exatamente. Cara, nossa. ele pediu uma Coca-Cola e a gente riu e foi legal. Foi riu de nervoso, né? Porque olha o vexame que os caras passam, velho. Ah, é assim, Ribeirão. Ribeirão é Ribeirão, né, cara? Filha da nossa, eu quero morrer esse cara no soco, na moral. É, e aí, tristemente, o Tensing Brasil acabou, tipo, 3 meses depois dessa viagem. Por que será? Oi, por causa do Ribeira? Não, não foi. Por causa do pandeiro no metrô. Não. O cara xingando vocês abrindo a pizzaria 11h30 da noite. A galera foi arranjando suas coisas pra fazer, faculdade, trabalho e tal. E aí foi minguando e até que morreu, total. Até que vocês receberam reclamação de 7 países diferentes. É. Nossa, velho, eu esqueci um tênis lá. No rosto. Esqueci um tênis. Um par de tênis. E 1 quilo de Nutella. É, enfim. Neixe. Quer ver? É, que beleza. Mano, chegando em Israel, velho. A vida muda, a minha qualidade de vida mudou por completo. Como assim? Porque primeiro eu já não parei de comer a mesma comida por uma semana. O primeiro hotel. Mas, você comeu shawarma por uma semana. Graças a Deus! Deus é bom, mano. Já que o primeiro hotel foi foda. Tudo bem que tava quente pra caralho, tudo igual, né? Clima mediterrâneo é horrível, detesto. Aí, mano, o hotel que a gente chegou depois de ter andado de burro. Porque a primeira coisa que a gente fez em Israel, a gente chegamos em Tel Aviv, a gente foi pra um canto assim no meio do deserto, andar de burro e fazer pão sírio, tipo, artesanal, assim. Ah, a parte do pão sírio é maneira, mas um burro era... E a gente tem as roupas lá, aquela túnica e... Mas não é de camelo? É, já andou de caminhão também, mas eu andou de burro. Eu tenho uma carteira de motorista de burro. Você precisa fazer escola pra... Não preciso mais, eu já sou autorizado, mano. Tem uma carteirinha, ó, esse aqui participou do dia tal, e ele já pode andar, já habilitado pra andar de burrinho. E era em dois, né? E aí, tipo, você e um amigo seu, vocês dividiam o burro metade do caminho. E, tipo, tinham duas palavras-chave que você fazia o burro andar. Era tipo fogo em hebraico, não sei se é como chama. Fogo fazia ele andar e tipo água fazia ele parar, tá ligado? Alguma coisa do tipo. É mó legal. E aí a gente fez pão sírio artesanal, tipo num forno, que ele é tipo uma cúpula redonda, né, semisfera, tipo com fogo dentro, e você tipo joga a massa e ele tipo faz o pão sírio na hora, assim, muito show, velho. E a gente comeu o nosso próprio pão sírio, foi muito legal. E a gente comeu comida top de novo, arrozinho com curry, kafta, Aí a gente saiu depois desse dia com os burrinhos, a gente foi pro primeiro hotel na cidade de Nahariya, um pouquinho perto de Haifa. Mano, tudo é perto de tudo, na moral, Israel é muito pequeno, né? Aí o primeiro hotel de Nahariya foi top, porque era tipo um hotel, não fazenda, mas ele era gramadão, assim, super fresquinho e tal. Fresquinho na medida do possível, porque tava fazendo sabe quantos 45 mil graus, né? Muito quente. E aí, mano, tinha piscina. Você viu miragem, cara? Não. Mas tinha piscina, tinha mano, o hotel, ele tinha um club, tipo uma disco, que era tipo num subsolo, assim. E era no meio do gramado, tá ligado? É tipo, no meio do caminho da piscina, você viu uma porta aberta do chão, tá ligado? É. E era uma escada que entrava e tinha um porãozão lá embaixo e tinha uma festa, tinha uma que balada. Bizarro. Muito massa. Como que era uma... Como que é uma balada... Era... Na Israel? Mano, balada que nem aqui, tá ligado? Só que é que assim, eu era jovem, tinha 16 anos nessa viagem, né? Então eu não participava de coisas adultas. Mas depois descobri que festas israelenses costumam ser muito barraquizadas. Tipo, a galera lá é louca, consumo de drogas é adoidado e tal. Nossa, sério? É, lá os caras festejam hard. Parada lá gay lá é tipo, uou! Nossa, porque judeu já bebe pra caralho. Judeu, né? Já bebe pra caralho. Agora faz numa festa, puta que pariu. Você precisa de um caminhão pipa de cerveja pra alimentar Nossa, todo véio. Mundo. É foda. Caralho. Mas eu acabei nem entrando na disco porque na época eu não era muito afim dessas porra e tal. Aí. Perto do hotel, a gente foi no dia seguinte, a gente foi pra praia. E a praia de Israel é uma bela bosta. Por quê? Porque não é areia fofinha que aqui. Ah, tem essa lá parada. É tudo pedregulho, mano. E essa praia do Equador, que a gente foi, algumas praias, tipo, né? A gente foi só pra ver tal como que era. A gente tava dando um rolezinho, tava quente, a gente foi dar um rolê tal com a turma toda. E aí, tipo, quem quisesse entrar no mar, podia entrar. E, tipo, não é que nem a areia aqui, que é tipo tudo, no mesmo nível do mar, sabe? A areia. É tipo, é uma descida e o mar já tá fundo. tipo, já tá tipo na barriga. Nossa, quase. Mas tipo, afogamento lá? Não, porque o mar era calmo, só que tinha visto de água-viva. Ah, tá. Nossa, então, velho, a água-viva é muito sinistro, velho. E, tipo, porque você não vê ela chegando. Tinha uma redinha, tipo, bloqueando, então menos mal. Ah, mano, eu tava numa praia na Bahia, rapidão. Tava numa praia na Bahia, tipo, vários anos atrás. E aí a gente tava lá, na praia, ó, legal, ilha, praia, é legal, bacana, nanana. Aí, tipo, nossa, que tem uma. Essa água tá estranha, tipo, tem um. Parece que tem uma bolha aqui. Flutuante. Eita porra! Aí. É uma água-viva bebê. É bebê, né? Aí, ah, que legal, tem outro ali. Ah, que legal, tem mais uma ali. Maluco, a gente tava, tipo, rodeado, assim. A Cassandra procurando Nemo. Mano, era muita água-viva, velho. Me cagaço. Sorte que todas eram bebês, e aí, tipo, não deu problema nenhum. Mas, enfim, volta a sua história. E aí, mano, o meu único... Uma única pessoa que eu lembro que entrou na porra da água, um amigo meu, Michel, ele foi sair da água, ele sentiu uma coisa estranha no pé. E não era água-viva. Ele sentiu uma coisa estranha no pé. Caranguejo. Ele viu, não... Tubarão. Não, porra. Um tubarão no pé dele, né? Ele viu e tinha entrado uma pedrinha na unha do pé dele, do dedão dele. Ele encravou, tipo, foda. E aí ele teve que fazer cirurgia. Aparentemente o mar dessa zona... Nossa, uma cirurgia fora do país? Eu não lembro se ele fez que fazer cirurgia, ele teve só cuidar do dedo, assim. Mas foi uma bela bosta, porque fedia muito. Ah, ele tava no mesmo quarto que você? Não. Nossa, amei. Ele tava no... Mas fediu o hotel inteiro, não? Não era tão ruim assim. Só tipo se chegasse no banheiro junto deles. Né? É. Foi bem feio, porque ele ficou com o pé machucado o resto da viagem. E, tipo, por meses subconsequente disso, tá ligado? Aí depois a gente chegou no quarto, né? Voltamos pro hotel à noite e tal. Eu fui o primeiro a tomar banho. O banheiro desse quarto era uma porcaria. Era tinha um banheiro que era só privada. E tinha outro banheiro que era pia e chuveiro. Eles fazem separado lá. É esquisito. É, por que que isso, mano? Não sei também, não sei. Só que assim, o box... Mas até que eu acho válido colocar só chuveiro na minha parte, sabe? Não, faz também, tá ligado? Que a gente não tá habituado. Uhum. Mas assim, o box de lá era tipo plano junto com o chão. Era tipo você tacar um ralo aqui no meio da sala, tá ligado? E você falar que tem um chuveiro aí. Então, não tenho nenhuma barreira pra eu impedir passagem. Eu sei onde isso água, vai levar. Não tem... declive pra água descer pro ralo, nada. No, engenharia... Tinha só a merda de um rodo pra você usar durante o banho. Eles já sabem, ó, é uma bosta. Tá. Mas aqui a gente disponibiliza uma solução, um rodo. Parabéns, toma. Parabéns, aqui. Parabéns, caralho. E eles... Aí assim, eu fui o primeiro e eu percebi, mano, e se você não usar o rodo durante o banho, vai vazar essa água. Então foi o que eu falei pro pessoal, gente, quando vocês estão em banho, vamos usar um rodo, tal. E... beleza, aí eu tomei meu banho. Continuou quente pra caralho. Era de noite. Nossa, já, e tava quente pra porra. Nossa, podia ser umas 9, 10 horas e tava muito, tipo, 30 graus, assim, ainda. Eu, insustentável, vida. Aí eu saí do quarto, fui dar um rolê com uma amiga minha e tal, assim, a gente foi dar um rolê pra ver se dava um refresh, porque não tava dando, velho, ficar no quarto. Sim. O quarto tinha ventilador. Na TV, sabe o que eles gostam de assistir? Se realmente adoram assistir? Novela brasileira. O quê? Eles adoram assistir novela brasileira. E eles assistem, tipo, em português, eles põem legenda em hebraico. Aham. Uhum. Eles gostam de assistir novela, tava passando, tipo, sei lá, Caminho das Índias, alguma coisa assim, sabe? É. Alguma muito... Ah, Caminho das Índias, claro. Alguma muito famosa, tinha que ser assim. Essa, não. Novela exterior é Caminho das Índias. Não, e aí? Beleza, tal. Aí eu voltei, tava voltando pro quarto, assim, depois de dar um rolê e tal. Eu tô no caminho do meu quarto, eu vejo um amigo meu correndo na minha direção. Natan. Aí eu falei, eita porra, o que foi, né? Não, aqui assim, esse podcast tá muito estranho porque deu uns picotados muito zoados. Mas um amigo falou pra mim que o quarto tinha alagado. É isso. Aí eu falei, caralho, como assim, mano, o quarto alagado? É, velho, a água começou a vazar pra todo lado e tal, não sei o que. Eu falei, vocês vão roubar? Ah, eu ia usar no final. E foi tipo, ele foi a última pessoa pra tomar banho. Nossa, velho. Eu falei, filho da puta, eu falei. Falei. Eu avisei. Tanto que avisei, né, eu cheguei no quarto e eu vejo todas as toalhas do quarto do hotel, sabe? Todas as que ele dão, enfiadas no pé da porta do banheiro pra uma tentativa falha de tentar... deixar de passar água. Não adiantou, porque passou tudo. Encharcou todas as toalhas e passou água, né? Foda-se. Uhum. Não valeu. Só gastou todas as toalhas. Deu pra porra nenhuma. A gente teve que pegar umas toalhas emprestadas do quarto das meninas do lado. Nossa, velho. Aí eu vejo toda a água entrando no quarto, assim. E todas as malas de todo mundo em cima das camas. Aí eles, tipo, eles botaram todas as malas em cima das camas dele. Menos a minha! Menos a minha mala! Filhas da puta! Isso, tipo, por sorte eu consegui, tipo, a mala tinha um pouco de impermeabilização. E aí não molhou muito o que tinha, né? Nossa, e o que tinha velho. Por baixo mesmo da mala era a toalha, então, tipo, contrabalanceou o dano. Foi por sorte. Porque eles filhos da puta não tiraram a mala do chão, mano. Caralho. Filhos cara. Da puta! E aí eu fiquei secando com a porra do rodo. Colega de quarto é uma merda, mano. Colega de quarto, são meus amigos de infância que eu levo até hoje. Eu, tipo, xingo esses desgraçados até hoje. E cara. Eu lá com o rodinho secando o quarto, tipo, por uma hora, assim. E a história que você ficou preso pelado pra fora do quarto? É, a história que eu ia contar é a seguinte. Porque, mano, essa aí foi uma viagem muito da hora, velho. Altos e baixos, mano, a gente teve um hotel em Jerusalém que tinha uns americanos doido, velho. Eles eram mais velhos que a gente. Os caras eram piradaço. Mano, americano viajando. Americano sempre... viajando sempre faz merda. O mano. Pessoal de. E eles botavam a culpa na gente, porque a gente não era uma turma muito lá, muito bem vista também. Ah, saquei. O pessoal de San Diego lá do hostel, eles sempre chamavam eu pra subir nas festas que eles davam lá, só que tipo, eu era tímido e aí eu não subia. Ah, que nem quarta chinesa, né? Ah, vou estar nesse quarto. Nossa, ah, não, mas que eu faço com essa informação, porra? Acho que sinceramente, nem hoje eu iria lá, não. Era muito bizarro, cara, foi muito estranho. Foi muito estranho, sabe? Tipo, chega alguém assim, você não conhece e tal, ah, meu quarto é ali, passa lá depois. É não? ok. Aí, mano... É, os americanos num hotel em Jerusalém doidaço, a gente foi descer, tipo, no elevador pro salão pra jantar, né? Enorme, inclusive. E, tipo, tinha uns americanos só com boia, assim, de piscina, tá ligado? De sunga e boia, pede, pá, tô no elevador. Tipo, de zoeira, assim, eles andando pelo hotel, fazendo mó fuzuê e tal. É, mano, a gente fez guerra de toalha nesse hotel. Entre, tipo, o meu quarto versus os outros dois, assim. Podia se tipo, incluir os americanos, era free véio, for all. Né? Não, se fosse isso, a gente tava fudido. America! Fuck you! E aí, tipo, a gente aprendeu um modo de enrolar a toalha que tipo, era letal, mano. Ela não desenrolava conforme você usava, ela ficava o formato. Nossa! E aí foi tenso. Aí, mano, eu até, a gente brigando com toalha, a gente acabou roubando a toalha dos outros quartos. Foi uma doideira. Nossa! A gente achou... Mano, salvou o nosso rolê, velho. A gente achou groselha numas lojas em Israel. Porque a gente groselha? Tava... Groselha. Tipo Milani, tá ligado? É. Tipo, você viu jogar com água junto? Vou revelar um negócio aqui. Você não gosta? É. Filha da puta. Filha da puta. Cara, groselha é muito doce, velho. É pra você aguar, né, arrombado? Não é tipo aquele suco maguari de maracujá que você toma também, mas, né? Mas, mano, não tomo puro, né? Mas também assim... é o mesmo conceito, é pra você diluir, velho. Não, mas então, não tomo puro. E diluo, mas tipo, mesmo assim, mulher não desce. Mas eu tinha, filha da puta. Vai. Aí assim, a gente comprou uma garrafa de Petel, que é groselha, né? E a gente deixava no nosso quarto, assim, galera, vem tomar groselha com a gente. Tipo, os moleques dos outros quartos vinham tomar groselha com a gente, tipo, porque tinha frigobar com água gelada. A água da torneira potável. Então a gente podia, tipo, encher à vontade do copo da torneira. Uhum. E tomando groselha, e, tipo, durou, sei lá, uma semana inteira aquela merda. Foi muito legal. E, velho, aí foi, tipo, durante a semana a gente viajou pro Israel, Tel Aviv e tal. E aí, mano, muito massa. A gente passou pelo Muro das Lamentações, passamos... Viram os Cavaleiros do Zodíaco lá ou não? Que? É que tem um episódio da Saga de Hades que os Cavaleiros do Zodíaco quebram o Muro das Lamentações. Filha da puta! É a única, única parede eles que sobrou. Eles precisavam passar pro Elísio. Mas é a única parede que sobrou do templo, mano. Eles todos morrem pra fazer Aliás, isso. Aliás, aquela parede que a gente vê em foto não é inteira, tá? Ela continua pra dentro de uma caverna, tipo. Nossa, tem que... Tem umas escavações e que, tipo, é... Tem uma maquete do que seria o templo, e quanto mais tem um ponto da caverna, que ela seria, tipo, o ponto mais próximo ao centro do templo possível. E tem uma galera que vai lá pra rezar. E, tipo, é uma caverna mesmo, começa grandão assim, e ele vai diminuindo. Aí não pode tirar foto, eu imagino, porque, tipo, se a gente vê pouca foto... É, não pode. Acho que não, lá dentro não pode. No Muro das Lamentações pode. Todo mundo tem uma foto no Muro das Lamentações. E aí, só que lá dentro não pode. Muito legal essas coisas. A gente visitou, puta velho, foi muito massa. A cidade de perdida de Davi, porque a gente fez tipo uma trilha de meia hora dentro acharam? Numa caverna. Que acharam a cidade? Acharam a cidade. A gente fez uma trilha tipo de meia hora numa caverna que tipo tinha água até canela assim. Nossa, muito legal, tipo, muito maneiro, massa. Eu achei muito da hora fazer aquela trilha de caverna. Depois a gente saiu, E a gente chegou tipo umas ruínas assim, do que seria uma cidade antiga dele. Muito foda, muito foda. Aí tipo, ela dava tipo direto de visão pro Monte das Oliveiras, que é tipo, hoje é usado como cemitério, porque é dito onde tipo o Messias vai voltar. E as pessoas que estão enterradas ali, supostamente voltariam à vida. Então, nossa, tipo, lá é um cemitério amarrotado de coisa. É tipo, é meio. É perturbador. I don't wanna be buried. É uma. In a Jew cemetery. É uma cena, tipo. É meio perturbador e muito legal ao mesmo tempo. Imagino. Israel é muito bonito, eu adoro essa estética tipo, mesopotâmica antiga, antiguidade, assim. É muito legal. Não, a gente visitou, tipo, várias coisas antigas e tal. A gente visitou. É Massada, que é a última história que eu vou contar. E aí depois teve um hotel que a gente ficou, que ele era tipo numa encosta assim, né? Era tipo um penhasco reto e tinha praia lá embaixo. E tipo tinha um escadão assim que descia, muito massa. E o hotel ficava tipo perto do precipício. E, tipo, então tinha vários guarda-sóis assim em cima, tal lugar de pra convivência, tal. O hotel era muito bacana. A gente ficou um dia só nesse. E, graças a Deus, todos tinham pelo menos ar-condicionado ou ventilador, tá? Então, amei! Amei! Não sofria tanto, mas não era muito efetivo com 7 moleques no quarto, nossa, suando feito uns porco. Você tinha barba na época ou não? Não. Ainda bem. Não, ainda não. Jesus amado, ainda não. E aí, beleza, esse hotel teve um pequeno problema, porque eu e um amigo meu, por algum erro de logística, a gente acabou ficando sem quarto. E aí, tipo, eles arrumaram um quarto, tipo, eu e cada um ficou num outro quarto diferente de outras pessoas, da nossa série mesmo. Mas, tipo, porque, tipo, os quartos eram meio que combinados antes da viagem. Sim. Só que a gente acabou ficando no quarto com outras pessoas que, tipo, não falavam muito, tá ligado? Não gostava muito. Aí, a gente chegou no hotel, esses dois moleques do meu quarto foram, tipo, dar um rolê na hora, e eu queria tomar um banho, porque tava muito quente, velho. E aí eu fui tomar um banho e aí tipo percebi que meus amigos estavam no quarto da frente. Uhum. E aí eu falei, eu, tipo, já tinha me despido parcialmente. Tipo, e aí eu me enrolei na toalha. Isso eu... ele estava de sunguinha. Tipo isso. E aí eu botei uma toalha e falei, vou dar um oi antes de tomar um banho e tal, né? Aí cheguei lá, oi galera, tal, não sei o quê. E aí eu fiquei lá uns 2 minutinhos, aí eu fui voltar pro quarto, aí eu vi que a porta não tava abrindo, aí eu lembrei que a porta era daquele de cartãozinho. E eles só entregaram um cartãozinho pro filho da puta que foi e vazou. E eu não sei, mano, onde que ele tava. Aí eu falei, fudeu. Eu tô tipo de sunga, toalha, chinelo. Meu Deus. Nem chinelo tava, acho que foi emprestado. Nossa. Porque eu, tipo, eu só atravessei o corredor. Sei lá. Aí pegamos logo, empresta o chinelo aí. Eu tô seguindo pra fora pro quarto. Aí eu desci no hotel cheio de gringo, cheio. Não tinha só a gente. Só de toalha. Não tinha só a gente de, tipo, estrangeiro, tá ligado? E desci de toalha, a galera me olhando assim na recepção, tipo, no lobby, passando, pensando, ou ele vai pra praia, ou ele é um retardado. É, então. E aí eu passei na recepção, aí eu falei, tinha praia lá, pelo menos? Tinha. Ah. Não, lá era mais decente. Ainda nem tanto, mas era mais legal. Aí eu cheguei pra moça da recepção, né, a moça, os caras tocam a chave. Então. Os caras tocam a chave do quarto, eu não tenho a menor ideia onde eles se esputam. Me dá mais uma, é do quarto tal, tá? E ela me olhou com uma cara. Ela perguntou por que você tava sem roupa? Não, eu acho que ela não queria nem ter perguntado, porque provavelmente ela já sabe demais. É. Aí, velho, ela só me olhou assim, feio, feio, foi na alma. Nossa. E ela me deu o key card e, mano, XP e voltei pro quarto e tomei meu banho. Maluco, velho, velho. Mas lá, mano. Você pistolou com alguém no final do dia ou não? Não, não. Eu fiquei de boa, eu tava de boa, porque depois o almoço, o jantar foi bom. Aliás, o jantar foi engraçado porque uma outra mesa, assim, de outra excursão, de outro país, foda-se, começaram a cantar parabéns pra alguém na mesa. E os garçons do buffet do hotel levaram um bolo. E aí, tipo, brasileiro é brasileiro. Ah, sério. E aí uma outra mesa da minha turma começou a cantar parabéns pra alguém assim. Sendo que nem muito era. Bom. E veio um bolo! E aí, tipo, outra mesa nossa viu. Falei, caralho, vamos cantar parabéns. Objetivo para de... o terceiro parabéns. E veio mais um bolo? Veio um cupcake. Ah. Os caras já falaram. Não, mano, é sacanagem. Aí eles botaram o cupcake com uma velinha, assim. Uma vela gigante no cupcake. Aí a pessoa, tipo, comeu uma constrangida, tipo, porque era o aniversário dela, entre aspas, não era, tá ligado? E foi isso, mano. Caralho, muito cara. Da hora, velho. Eu conquistei uns dois gatinhos, né? Gatos, eu digo animal, tá? Hoje em dia, cara, bicho. Não, mente aberta, cara. Não, mente aberta, eu tava falando do bichano mesmo. Porque lá tem muito animal vira-lata, tipo, largado na rua. No Israel tem bastante. Gato e cachorro, principalmente. É, não espero outra coisa, né? Tipo, um camelo com muito gato. Um camelo. Camelo é tipo um objeto de troca valioso pra caralho, velho. É, mano. Ou eu conheço uma galera que, tipo, já visitou o Egito e já quiseram, tipo, trocar a irmã por, tipo, 50 camelos. É, não, é, velho. Isso acontece mesmo, Eu não sei mesmo, onde, eu acho que tava ouvindo um podcast, alguma coisa eu isso ouvi. Isso acontece tipo, real. No Egito o pessoal chega e falou, me dá a sua mulher todos... por 50 camelos. É, velho, acho que foi no xadrez verbal que eu ouvi. Não, não sei, sei, mano. Isso aconteceu com assim. Galera que eu conheço, velho. Nossa, velho, imagina que louco. Não, e aí, tipo, tinha bastante gato voltar perdido lá camelos. No hotel. Aí eu tipo, chamava, vinha uns vários, assim, eu consegui chamar uns 3, 4 e tal, só que não podia entrar com eles no hotel, infelizmente, aí, ó, tchau, gatinhos. Ah. Aí foi isso, mano. Muito legal. Mas agora a gente tem o creme de la creme. Tem, antes, só pra deixar o clima meio diferenciado, teve nesse hotel de Jerusalém que tinha os americanos doidão, tinha um shopping embaixo do hotel, tinha um shopping. Um shopping no subsolo. Faz sentido nenhum. Tipo, não era bem, nossa, um shopping, tipo, é o Pátio de Anópolis, não era tão grande. Parecia, tipo, essas lojas da Santa Efigênia, sabe? Ah, mas, sim. Tipo, era mó legal, assim. Muito massa. É. E lá tinha você um tinha wi-fi que barganhar lá? Tipo... Tinha! Eu já falo disso. E tinha um wi-fi do shopping. Que a gente conseguia pegar, porque nos quartos no hotel era meio cocô, assim. A gente conseguia pegar o do shopping, se a gente fosse lá no subsolo. A gente tava olhando e tal. Eu tava no meu quarto. Aí eu, tipo, acho que eu era o último a tomar banho, porque eu tava só eu e mais um amigo meu, então ele tomou banho, eu tava fazendo sei lá o quê, aí eu fui tomar banho, ele foi lá no outro quarto. Aí eu tava saindo do banho, aí, tipo, ele toca na porta, ô, Natan, cola no outro quarto, tal, aconteceu um negócio e tal. Aí eu cheguei lá, um amigo meu tava chorando, aí a gente viu, a gente tava vendo notícias, a gente tava com a internet, a gente tava vendo notícias, tipo, eu descobri que um amigo nosso tinha sido assassinado. Que a gente não via ele faz uns anos. Caralho, que pesado. Tipo, a gente não via ele faz um tempo, porque ele saiu do nosso colégio, um pouco tempo antes dessa viagem acontecer. Aí a gente tipo, mantinha pouco contato com ele, assim. E aí, tipo, tinha notícias de que ele tinha sumido, assim, depois de uma festa em Jerusalém, eu acho. E uns dias depois acharam o corpo dele. Caralho, que pesado. Tipo, descobriram que ele tinha sido assassinado, uma tentativa de assalto, nossa, alguma coisa assim, tá ligado? E aí ficou um clima pesado aquele dia, a gente fez reza pra ele e tal. Foi um clima bonito e tal. É, bonito, digo, tipo, solidariedade e tal. Sim, sim, claro. Aí, bom, beleza. Você falou, o que você tinha falado pra falar? Era da barganha. Ah, da barganha. Mano, nas duas vezes que eu fui, tanto em 2010 quanto em 2012, eu passei no famoso Shuk, que é a feirinha, né? Uhum. E, tipo, os cara gritando, tem tudo, os caras, tipo, puxam pra dentro da loja. Não, eles falam, eles, tipo, falam inglês desgarrado na fala, sabe? Só pra chamar sua atenção. E aí eu falando com eles e tal, não, não quero, não, tá muito caro, não, eu faço mais barato e tal, barganha aí, tá quanto ligado? Você quer? Quanto você quer, faz um preço aí, tipo, se abaixa o preço pra caralho, tipo, os preços deles é meio metelução de louco, assim, você é, tipo, obrigado lá. É, tipo, uma mariola é 50 mil reais, é, não, um bagulho 10. Tosco, assim, o legal é que na época, tipo, era shekel, a moeda israelense, né, era, tipo, um real tava dois shekels. Então, tipo, tava legalzinho, vai. Checa. E aí tinha um colar que eu comprei pra minha mãe, que eu nunca mais achei, acho que quando eu cheguei no Brasil já tinha perdido ele. E aí, tipo, tava 40, acho que ali, tipo, 20 reais, tá ligado? Num colarzinho vagabundo, assim, e eu paguei, tipo, 2, tipo, 4 reais, 6 reais, barganhando. Mano, muito legal, os caras te chamam. Eu que eu era muito tímido na primeira vez que eu fui, então eu ficava com muita vergonha dos caras me chamando e tal. É muito legal essa coisa. Oh, e é tipo, é aquela coisa típica de filme mesmo, sabe? Tipo, sei. Tem uma loja só de tapete, de narguile, de tipo, vaso. Nossa. É realmente muito foda. De comida também. Várias lojinhas. Lojinha, tem tipo uns que tem especiarias, tipo, fruta e temperos e etc. Uh-huh. Muito massa, mano. Contra o Zohan. Não, queria muito ter encontrado o Zohan e ter tomado um Fizzy Bubbler. Fizzy Bubbler é o melhor refrigerante do mundo, cara. Mas e aí, vamos pro... Nata. Pra nata pra da nata, história, nata. Pra encerrar com... Seguinte, um dia antes dessa história acontecer, né, tipo 24 horas antes, aí eu tava na, com, eu fui pro deserto de novo. Fui anteriormente, fui, 24 horas. Eu fui dar um rolê com os beduínos, mano. Fui rolê que eu andei de camelo. Fui... A gente comeu aquela comida fantástica que eu falei no episódio passado. Que é a melhor comida do mundo. É, de noite eles dão um chazinho pra você. Nessa época, na segunda viagem que eu fui, tava mais quente, assim. Então, tipo... Tanto de dia quanto de noite, velho. Mas na primeira vez que eu fui em 2010, tava um frio desgraçado no meio do deserto, velho. É, eu tava com, noite tipo, de a minha jaqueta, uma jaqueta, tipo, de neve, que meu pai foi pra, tipo, Bariloche com ela, assim. É. E eu tava com frio na frente da fogueira. Caralho. Com friozão, mano. E era ruim pra dormir dentro da barraca, porque, tipo, eles tinham metido um aquecedor, só que ficou muito abafado. É, que deserto à noite, né, velho? É foda. Tipo, foda. A barraca ficou muito abafada, porque a barraca é feita de, tipo, uns postes de madeira e ela... Tapete, só tapete. Tapete pra você deitar e dormir, tapete com parede e teto. E aí uma iluminação vagabunda, que é muito legal. Pra você tomar banho, né, tipo, é um lugarzinho separado, assim. É, tem vários boxes, assim, é tipo uma caixa d'água que, tipo, vem um caminhão pipa a cada, sei lá, duas semanas, assim, encher. E tava muito frio aquela noite, mas, assim, na segunda viagem tava realmente muito quente. Eu, todos os moleques dormindo na barraca sem camiseta, porque tava impraticável. Nossa. Impraticável de calor. A gente, tipo, até abriu uma frestinha da tenda pra ver se ventava um pouquinho. Sei. Foda-se, escorpião, foda-se. Cascavel, tava... né? Eu como no café da manhã, não tem problema. Aí o café da manhã é muito gostoso, eles tipo tinham... Cascavel. Cascavel, não, tinha bastante coisa gostosa, tinha, obviamente tinha hummus e pita, tinha toda a refeição tinha, um chazinho, tinha iogurte, tinha pão, leite, café, bicho. Nossa, na época eu não tomava café, mas eu percebi, depois eu notei, puta, os caras sabem fazer café, mano, depois, tipo, aquela coisa de café açúcar, turco. Seu filho da puta. Não, acho que eles não tomavam com açúcar. Ah, que bom. Os caras, tipo, mano, é tipo turco, tá ligado? É, roots. Sei. Foda. Eu voltaria lá só pra experiência do café também. Aí beleza. Chegou uma noite, a gente tinha até comprado um pacote de marshmallow pra botar na fogueira e tal, ficou legal. E aí eu corri, tava zoando com um amigo meu, e aí tipo, eu tava correndo atrás dele. E aí tipo, me deu um drible uma hora. Fui tapeado. Fui tapeado! E aí eu, tipo, acabei passando por perto de uma árvorezinha que tinha uns espinhozinhos. Não era um cactus, era tipo uma árvore, filha da puta, magrela pra caralho. E ela ainda tinha a sacanagem de ter uns espinhozinhos ainda, né? Era chaotic evil, mano. Total. E aí eu me cortei, tipo, não foi nada profundo, foi tipo um coisinho assim de leve, sabe? Tipo, superficial, ficou a marquinha assim, não doeu nem nada. Eu só tinha percebido o da minha perna esquerda. Eu fiz um na perna direita, um no braço e um na bochecha. Eu só fui perceber, tipo, percebi da perna na hora, mas os outros dois não percebi. Aí beleza, passou o dia e tal, a gente acordou, tomou um café, vamos dar um rolê, a gente foi pra Massada. Massada é uma ruína de uma cidade romana, que fica no alto de uma montanha. Olha e só. E aí você pode subir de teleférico de escada, a gente foi de quê? De escada. No meio do fucking 45 graus, tava fazendo. Por que vocês não foram de teleférico? A gente desceu de teleférico. Mas vocês subiram de escada. De escada. Seus tem animais. Eu sei. Mano, você acha que eu quis? Você acha que eu quis, caralho? Mano, tá, quantos degraus tinha? Não contei, não eram 765, que nem... Lá da igreja, mas era muito também. E a gente subia, era tipo íngreme, porque era uma escarpa de uma montanha. Nossa, e não era véi. Montanha, tipo, meio em... Era um paredão mesmo. Nossa, paredão, véi. Então era tipo subindo na escarpa, assim, foda. E a gente subiu lá, o sol a pino na porra da cidade. Pá, e fritando, a gente andava com garrafas de 2 litros, tá? Pelo dia, e tipo lá, não sei como, tinha bebedouro ali. Eu instalava um bebedouro lá em cima da cidade, a gente conseguiu reencher as garrafas, graças a Deus. Aí beleza, tal. Aí quando tinha embora, a gente desceu de teleférico, amém. E depois disso a gente ia almoçar, graças a Deus. Almoçar. A gente ia almoçar num hotel que tinha ali perto. E tinha os outros gringos também lá, tinha um outro pessoal do Brasil também. Eu troquei uma ideia com o pessoal que tava assistindo o quê? Mano, a minha série na época era tipo How I Met Your Mother, tá ligado? Aí eu achei um pessoal assim do BR também tava assistindo também, a gente trocou uma ideia e tal. Almoçamos e depois do almoço a gente ia pro Mar Morto. O tipo, famoso, assim, conhecidão. né, atração turística do Oriente Médio, sim, obrigatória. Beleza, almoçamos e tal. Fomos lá pro Mar Morto. Eu já botei um shortzinho, um chinelinho. Passei um protetor solar da FPS 40.000, porque tava fazendo 47 graus. Nossa. Marcando lá na coisa, na casinha, tipo, do salva-vidas. Não era salva-vidas, né? Tipo, pra prestar socorro, né? Porque não tem como se afogar no Mar Morto, só se você for muito estúpido. Nossa. Eu não duvido. Né? Não, assim, deve ser um idiota ou outro. É. Mas aí, beleza. Tá, a gente foi entrar, descer uma... Mesmo esquema, as praias desse pedaço aí de Israel era tipo tudo... Descer uma escarpazinha e tinha a praia de pedregulho. Uh-huh. Era tipo, sabe, 5 metros de altura de diferença, assim. É porque o mar retrocedeu muito ultimamente. Tipo, vai andando na areia e você viu tipo umas pedras de sal do tamanho da minha cabeça. Nossa. Porque era o que o mar retrocedeu. Acho que você me mostrou uma foto de você. Tem, eu mostrei uma pedra de sal gigante, velho. Tava fervendo aquela porra, tava muito quente. Nossa, imagina, velho. 47 graus, é tipo como se fosse carne cozinhando, tá ligado? Nossa. É, você é uma carne cozinhando no Mar Morto. É uma panela, velho. Aproveita que já tem sal, já tá temperado. É uma panelinha, velho. Tá temperadinho com suor, né? É, aí, ó. Sucesso. Aí, beleza, eu entrei, aí vou flutuar e tal, me joguei, tipo, boi. Não aconteceu nada. Você tenta andar, você tipo, tem que forçar o seu pé pra baixo, porque é muito... flutua muito fácil. E aí você se joga, você fica lá uns 5 minutinhos e tal. E, mano, você tem que sair tipo, depois de uns tempinhos, porque é muito sal e tipo, osmose. Você começa, sim. Se você ficar lá muito tempo, você começa a desidratar. Realmente. E tava muito quente e tal, então você tipo, saía, tomava uma ducha pra tirar todo o sal do corpo e suave. Aí eu falei, ó, já tá dando tempo, vou sair daqui a pouco. No que eu pensei em sair daqui a pouco, eu já comecei a sentir um negócio estranho. Meu Deus. É, por aquilo que pareça, eu percebi o meu corte no braço e falei, caralho, não tá doente. Não ardeu. E eu percebi que, tipo, meu rosto também tava, tipo, um risquinho assim. Ah, não, botei no rosto também, ele tava um puto idiota. Depois eu tirei uma foto, tinha um negócio assim, reto. É, eu já ouvi mais então, uma foto que você tinha. Aí, mano, eu fui... Tá ficando os últimos, o meu último minuto assim, falar, daqui a pouco eu saio. Aí eu preparo pra levantar, eu começo a sentir um negócio muito estranho, eu não queria ter sentido. Meu Deus. Velho, ela começou a queimar, porque tava quente, sal, como se fosse uma panela mesmo, tava fervendo. Foi num lugar muito impróprio pra queimar. No meu cu. Ah, começou voltamos, voltamos à história de Cordendo. Como é, você também me relaciona com a história de Cordendo, velho. Começou a arder meu cuzinho. Mas por quê? Não faz sentido, velho. Eu não sei se a água entrou pelo short e foi cueca funda e pegou. Eu não entendi a logística até hoje, eu só aceitei que eu me fudi. Porque aí começou a arder e eu falei, agora é hora de sair. Agora já. Se já eu tinha motivo antes, agora você tem. Aí beleza, eu falei, ok. Aí eu me levantei rapidão, tentando me concentrar pra não tropeçar nas pedras quentes. Botar meu pé no fundo da água, porque tinha que forçar, né? Senão você flutuava. Sim, né? Boia. Boia. No que eu tô enfiando meu pé direito pra andar o próximo passo, o chinelo arrebenta. Puta merda. E tipo, eu perdi a aderência por completo do chinelo. Uhum. Eu caí de cara. Nossa. Eu tropecei e caí de cara. E eu tipo, botei. Sabe quando você cai de cara e bota a mão na frente? E aí, tipo, eu caí, eu ralei minha mão nas pedras quentes. Ah, meu Deus. E nisso, deu um splash de água no meu olho. No meu olho esquerdo, foi só um, pelo menos. Então eu fiquei de fogo no rabo, perneta, cegueta, e pedindo ajuda pros meus amigos. Ô, mano, ajuda aí, na moral, com o chinelo, pedindo ajuda pra alguém consertar meu chinelo. Imagina quem tá vendo de fora essa cena, tem, tipo, você lá, aconteceu com o olho sangrando. Tipo, meio que apertando a bunda, assim, aconteceu tudo muito rápido. E, tipo, minha amiga veio me ajudar direto, assim, enquanto meus amigos estavam rindo da minha cara. Lógico. Mano. E aí, mano, ela me ajudou, enquanto isso ela tava tentando arrumar o chinelo, e meu outro amigo veio me carregar, tipo, o jogador abatido fora de campo, tá ligado? Eu, tipo, mancando uma perna só, tentando me equilibrar, com o olho fechado, ardendo, a bunda aquela ardendo muito. Nossa, velho. Muito, velho. Aquela sensação de perdi, mano. Eu falhei na minha vida, eu não sei. Perdi! Viado. Aí eles me socorreram até a ducha, me encharcaram na ducha. E aí eu, obviamente, eu tipo, abri a bermuda pra molhar o cu. Aham. Deixei escorrer lá uns 2 minutos. Aliviou, eu abri meu olho, enfiei na água, nossa, velho. Aí eu falei, oh, legal, hein? Ah, oh, bacana esse mamor. Voltava demais aqui no mamor, demais. Super 10, oh, nossa. Recomendo pra família toda. Muito bom. Nossa, velho, que história, cara. Não, acho que todas as histórias se contou. Ah, depois disso a gente foi na fábrica de produtos cosméticos que tinha ali do lado e que eles usavam a lama do Mar Morto pra fazer creminho. Super famosa essa empresa, inclusive, chamada Havar. É tipo, mano, todo mundo tipo, que conhece assim, essas coisas já ouviu falar alguma coisa. Aí você pegou um creminho e passou no rabo. Não, é, não precisava passar um algodãozinho com leite não dessa vez. É, Felipe? Aí o... Mano, eu trouxe pra minha mãe e tal, as minhas tias. Ah, eu fui no Mar Morto e tal, vocês não têm noção do sacrifício que foi trazer isso aqui. Você tem que pagar um preço, né? O perrengue que foi. Você paga um preço e nem sempre é em dinheiro. É, foi, e não foi caro até. Eu paguei mais pela minha bunda do que pelo dinheiro mesmo. Foi a dignidade doendo mais do que a carteira. Ah, cara. Foi isso, velho. Foi isso. Acho que é isso aí, né? É, mano. Ah, as considerações finais, mano. Israel, comida top. É um país de gente boníssima. Boníssima. Muito maneiro. República Tcheca, vá adulto pra aproveitar as baladas, porque o pessoal... Foi numa balada de 7 andares lá. Caralho. Tipo, pica pra caralho, não sei o quê. E quem que teve que ficar lá? Tomando aguinha? Tomando aguinha. Felipe Gomes dos Santos. Yeah. Nossa, era o dia que tava rolando a festa lá do pessoal dos Estados Unidos. Não, não, mano, então, velho, se a gente achar um programa aí que faz esses intercâmbios mochilão pela Europa, vamos, velho. Ah, mano, acho que pode ser pro programa, mas se a gente combinar direitinho e depois trabalhar já... Se tiver dinheiro... Porque eu conheço uns programas aí, tipo, ainda mais pela comunidade judaica, que tipo, tem um que chama Taglit, que é tipo, tem em janeiro e julho, 2 semanas em Israel, $100. Caralho, com Mas tipo, você tem que ser judeu? Sim. Aí, né? É. Não me ajuda. É, né? Não. Tem um que é Projeto Alicerces, eu não tenho certeza se é só pra judeu, mas vocês visitam lugares tipo, da comunidade judaica, vocês conhecem. Você tem, tipo, Europa Ocidental, Oriental e, tipo, o Brasil todo, assim. Ah, que maneiro. E aí o meu amigo foi, né, tipo, ele não falou pra ninguém. Hoje, Denis, você vem no rolê hoje? Não, eu tô na Espanha. Caralho. Filho da puta, não fala nada, tá ligado? É, tipo, judeu, né, o Vitor, ele... Ah, e aí, judeu, como você tá? Eu tô aqui, Em Tel Aviv. Tô em Tel Aviv, mano. Mano, as 2 vezes que eu fui pra Israel, eu não visitei a cidade que eu mais queria visitar. Eilat. É a cidade mais ao sul. Que, tipo, ela é, tipo, cidade praia e é com mar vermelho. Ah, que foda. Tipo, é a cidade mais perto, assim, tipo, da Península do Sinai, assim, sabe? Uhum. Mano, eu visitei tanta coisa foda em Israel. Você quer que eu conte mais, velho? Mano, a gente não vai ter tempo. A gente faz isso no... Num Drops, você conta em outros programas, tipo, com curiosidade. Tipo, mano, sei lá, eu visitei, tipo, bunker que ficava na fronteira de Israel, Síria-Líbano. Era no alto de uma montanha, ventava pra caralho. Caralho, que maneiro. Eu acredito que você vai ter oportunidade pra falar disso nos próximos casts, tudo assim. Tudo bem, vai, a gente fechou com chave de ouro, vai. A gente tá aqui fazendo o maior programa que a gente jamais pensou que ia fazer. Vai dar 4 horas de gravação daqui a 12 segundos. Mais uma vez, lembrando que isso vai ser dividido em parte A e parte B. Mas você que tá ouvindo, que ouviu as 2 partes, a gente agradece muito. Mas você, ouvinte, você que está aí ouvindo a gente, tem histórias legais de viagem, o que você viu, o que você deixou de ver, coisas que aconteceram que você acha que foi engraçado, manda e-mail! Cara, sério, o primeiro que dá e-mail, eu dou um beijo na testa. Eu dou na boca mesmo, foda-se. Comprometimento. Vai pela cara. Eu também. Ganha um de cada um, meu e um do Nate. Abre aí o Gmail, galera. Abre aí o Gmail. Quem quiser, ó, tamo distribuindo. Aí ninguém manda, né? Só porque sou eu. Ninguém manda. Mas é isso aí, cara. Manda aí e-mail. Obrigado por hoje, foi legal, mano. Pô, de nada, eu também agradeço, cara. Eu perdi a aula de alemão hoje, mas tudo bem. Sério? Foda-se. Vamos jantar, velho. Vamos jantar no nosso querido. Vamos, eu vou pra casa. Tem mais um dia que eu acho que eu não vou conseguir na academia. Ai, caralho. Foda-se, isso aí. Vai. Sucesso. Você tem alguma boa ideia de música pra colocar no final? Eu? É. Mano, quer saber? Eu vou botar uma música tradicional israelense. Ok. Vou botar umas bem famosas aí. Okay. Eu vou botar depois. Depois. Beleza. Enfim. Tchau, então, galera. Tchau. Até daqui a 2 semanas. Beijinhos. Espero. Tchau. שאתה משנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם, אמרו את זה קודם לפני, לא משנה. אני ואתה משנה את העולם. אני ואתה ננסה מהחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה משנה את העולם. משנה, אני ואתה משנה.